JCast。 Eu tenho que começar? Dark Onyx. É. Johan. É, não precisa falar oi? Faz um tempo que a gente não grava, né? Faz uns 3 semanas. Que 3 semanas, cara? Não, faz tempo pra caralho. Não, cara, a gente só não gravou semana passada porque foi Station, sabe? Na semana logo anterior a gente gravou o News. Com a carta do Satoshi Kon e tudo mais. É só porque faz tempo que a gente não grava aqui em casa, então você tá meio perdido. Ah, tá. Não, é. Várias coisas aconteceram, né? Eu finalmente vi o Karate Kid novo. E você achou? The Last Airbender. Eu fiz um combo, vi os dois no mesmo dia. E. Os dois dublados, vou precisar, porque não tinha de outra forma aqui. Não me lembra desse detalhe, por favor. Não, você foi ver no cinema? Fui ver no cinema. Você gastou dinheiro com isso? Olha o gringo falando. Né? Ele passa 2 semanas lá fora e volta todo capitalista, todo. Não, cara. Vou baixar em RMVB, né? O Kung Fu Kid você tinha que ter pirateado. Diz que no Japão o nome do filme é The Best Kid. Por quê? É. Porque na China ficou Kung Fu Kid, né? O nome do filme na China é Kung Fu Kid. No Japão, eu acho que não foi Kung Fu Kid, porque eu acho que se colocasse Kung Fu, talvez não seja japonês, nem querer ver, porque é Kung Fu. Não sei. The Best Kid, but, não sei. Ou então talvez já tenha algum filme chamado Kung Fu Kid lá. Poderiam confundir, não sei. E aqui foi o Karate Kid mesmo. E a promessa de que dentro do filme faria sentido, não, não tem, não faz sentido mesmo. Karate Kid, o nome do filme, mas de repente Kung Fu, e assim, é, acabou. Eu descobri que o. Eu descobri que tem um super-herói na Legião de Três Mundos. Não, na Legião de Três Mundos não, na Legião dos Super-Heróis que se chama Karate Kid. Tá, uau. Mas. Ele é o Ralph Macchio ou não? Não, não, acho que não. Bem, ele tá no futuro, no século 31. Então. Legal que diz que na edição chinesa, eles. Porque o garoto sofre bullying lá dos garotos chineses, que são os escrotos, né? E na edição chinesa eles mudaram. Para os garotos chineses não ficarem tão escrotos assim. Então, mas eles mudaram a edição para que o motivo das lutas não seja. É, que a luta não aconteça tanto por causa da escrotidão dos chineses. Assim, digamos que fizeram de um jeito que dá a impressão que os chineses estão ali meio que se defendendo também. Que o garoto também tá meio que provocando à toa. Uhum. Não sei como é que eles. Eu sinto curiosidade de ver essa versão. Pra saber como que. Porque a cena é tão óbvia, né? Não é um filme muito complexo. Então. Eu não vi. Tá falando que já tem visto. É igual ao primeiro, né? Então. Ah, tá. Ok. Não. Só que era China, né? É. Mas então, o bullying chinês, como é que é? Ele está com um repolho podre no moleque? Não, é só você, sei lá, você estar na China já deve ser um modo. Me tirei daqui! Que eu tirei! Inclusive, nesse sentido, você sente muito, porque no primeiro filme, né, o Ralph Macchio, ele se muda com a mãe pra San Diego, sei lá, pra outra cidade, blá blá blá, tanto faz. E você não sente tanto o sofrimento dele, né? Nesse filme, você sente o sofrimento do garoto. Você é um garoto que mora no primeiro mundo e vai parar na China, entendeu? Eu acho que o sofrimento que você tá sentindo é o do filho do Will Smith sendo forçado a fazer o filme, sabe? O pai e a mãe ali investindo aquela grana e falando, vai moleque, faz essa porcaria aí. Assim, com certeza, tanto a mãe quanto o pai estarem na produção, deve rolar uma pressão ali. Mas ele gosta, assim, inclusive a atuação dele tá muito boa. Ele tem certa idade, né? Não tá comportado ali. Quantos anos? Uns 12, sei lá, 13, não sei. É, já tá um pouquinho de livre-arbítrio. Não, assim, a interpretação dele foi muito boa. Ele deu uma carga dramática legal. O Jack Chan tá muito bom nesse filme, muito bom mesmo. E o filme é todo bom, o filme empolga pra caramba, você grita junto, você pula da cadeira, é muito divertido. Muito ele, por ser Karate Kid, e Karate Kid ser um produto que na minha cabeça só existe dublado, eu não ligo de ver no cinema dublado não, mas Avatar, eu ainda tô relutante até hoje. Eu acho que eu saí de cartaz, eu fui mais relutante. É, eu tive que fazer isso também, o Avatar, o Last Airbender também é outro filme. Aquele negócio, quando o Karate Kid, ele junta todos os clichês possíveis e imagináveis, mas faz bem feito... Né? E por isso que deu certo e tal. o problema do Last Airbender. O M. Night Shyamalan, ele gosta de se fazer passar por diretor artístico não compreendido pelo público. Não, porque meu estilo de fazer cinema é muito europeu e as pessoas, as massas não gostam, não entendem, blá blá blá. E os críticos caem no pé dele por causa disso, falando que não, você é ruim mesmo e para de querer pagar uma de incompreendido. Só que eu tenho que dizer que ele foi um pouco incompreendido, sim, no Last Airbender, porque o filme não é ruim, o filme é muito bom, só que o filme é completamente zen, é completamente calmo, assim, é o oposto do Karate Kid, é assim, esse estilo de edição que tem hoje em dia, que é bem epiléptico, bem corrido, bem, mas não chega a ser confuso, como acontece em alguns outros filmes. Já o Avatar não, as lutas são muito bonitas, são bem, sabe, os planos são longos e é tudo muito lento e coreografado, entendeu? E todo mundo é muito zen, e a jornada do Aang, e aquele garoto, que não é aquele palhacinho que tem no desenho, ele é mais sério, ele parece mesmo um desses Budas que são escolhidos e são crianças, e aí você vê o drama deles, que ele era só uma criança que ficava brincando com os amiguinhos monges dele, e de repente, ele descobre aquele avatar, então todo mundo começa a reverenciar ele, ele fica puto, para de se ajoelhar pra mim, entendeu? Aí daí que ele foge, você sente o drama dele. A única coisa ruim no filme é que eu acho que ao invés do M. Night Shyamalan ter resumido a temporada inteira do desenho, a primeira temporada inteira num filme só, eu deveria só ter pego os personagens, né, o objetivo deles e criado uma outra história. Eu ouvi pessoas falando que poderia ter tido um filme, sei lá, poderia, ao invés dele fazer uma trilogia ou uma pra cada temporada, que parecia ser a ideia, fazer 4. 2 pra primeira temporada e 2 pras outras. Eu não digo isso, não precisa. Eu acho que, por exemplo, todo o objetivo da primeira temporada é o Aang aprender a dominar a água. Então, era só ele fazer uma história inédita com esse mesmo objetivo. Ele pode pegar a jornada dos personagens e criar uma outra história. Ele não precisa transcrever pro filme cada acontecimento. O filme fica um pouco corrido. O que acontece? O Zuko, o vilão, né, é muito bom. O personagem dele é muito bem desenvolvido. Do Aang também, você consegue entender o drama um pouco dele. Agora, todo o elenco de apoio é bem raso. E esse é o grande defeito, entendeu? Aquele casalzinho, que eu esqueci o nome deles, que os amiguinhos lá do Aang, eles só servem pra ficar falando mesmo, explicando coisas. E o Christopher Nolan fez isso bem em Inception, mas o M. Night Shyamalan fez isso bem. Eu sei que eu acabei de assistir The Prisoner, então eu tô com a minha mente setada 40 anos no passado. E, cara, eu tô realmente vendo os filmes de hoje em dia, pensando nos filmes de hoje em dia por ter acabado de ver The Prisoner, de um jeito meio velho. Parece que o filme tem que implorar pela atenção da pessoa, sabe? Ele precisa ser desesperado pra que a pessoa fique presa ali naquele tempo. Não pode ser um pouco mais lento que o pessoal não gosta. O pessoal não gosta, não é verdade. É verdade. Parece que o filme vai falar, olha, eu tô chamando a sua atenção, olha, presta atenção em mim, por favor. Não é, você vê. A pessoa não tá ali pra ver o filme, sabe? O filme tem que ficar implorando pra atenção da pessoa. Você vê o pessoal se coçando na cadeira, se mexendo pro lado, se mexendo pro outro. Você vê isso acontecendo, assim. Você consegue entender por que não deu tão certo. Eu ainda não entendo muito bem porque Scott Pilgrim não deu certo. Mas Avatar dá pra entender mais ou menos por que não deu certo. Mas o Scott Pilgrim não é que ele não deu certo, né? Que teve um problema com a distribuidora aqui no Brasil. Mas não, lá não. Fora... A bilheteria americana de Scott Pilgrim foi um fracasso absurdo. Sério? Foi o maior fiasco do ano. Ele abriu a primeira semana com menos de 10 milhões de dólares e sumiu dos 10 primeiros da segunda semana. Nossa, mas quando eu tava lá, eu ouvi falar pra caramba. Você ouve os podcasts gringos, tá todo mundo falando mó bem do ele filme. Ele causou um hype absurdo. É, um público muito pequeno. É, internet. Então eu acho o seguinte, eles devem ter exibido Scott Pilgrim na San Diego Comic Con. Todo mundo que queria ver viu lá, e aí todo o resto não sobrou. E aí, inclusive, tem um artigo que o Darko achou, que me passou, que pra mim é o melhor até agora, explicando passo a passo por que Scott Pilgrim não deu certo. E a pessoa dá uns motivos que são motivos que me convenceram, acho que é por isso mesmo, mas me deixam muito preocupado, porque provou que de uma vez por todas as pessoas só vão sentar pra ver um filme se o filme for sobre elas. As pessoas não conseguem assistir um filme que seja surrealista, que seja muito distante da vida delas ou do que elas querem que a vida delas seja nos sonhos mais absurdos delas, entendeu? Eu não consigo assistir um filme que seja totalmente ligado a outra cultura que não seja minha, eu não consigo assistir um filme. As pessoas realmente pensam assim, isso é assustador. Aí falava que o filme não teve tanto apelo nerd assim, porque o filme não tem nerds no filme. O filme não é um nerd, eles são hipsters. E americano não gosta de hipster. Eles são bem. É um híbrido de nerd com esse pessoalzinho hypado, que é um povo muito pequeno, porque é difícil. É, eles são slackers, eles são slackers, eles são hipsters. Até e a galera porque... tem raiva desse povo, por quê? Aí falou, a faixa etária adolescente não se identifica com eles, porque eles não são nerds. O Scott ele Pilgrim já tem 23 anos, né? É, o Scott Pilgrim não é um loser. Ele tem 3, 4 garotos brigando por ele ali. Ele não é, quer dizer, ele não trabalha no vagabundo, mas ao mesmo tempo ele não é um loser. Então ele também não apela aos adultos, porque os adultos têm raiva de hipster, porque é um bando de vagabundo, sabe? E o povo não gosta disso. Aí o artigo vai dando esses motivos, aí você entende por que que Scott Pilgrim não tem, falhou em encontrar esse público de massa. Ele tem um público muito segmentado, mas ao mesmo tempo assusta. Por quê? Por que será que a massa de pessoas não consegue simplesmente apreciar um filme que não tem nada a ver com ele, com a vida dele, com a forma que ele pensa? Por que não, entendeu? Eu acho que o maior problema de Scott Pilgrim é que ele tem referências nerd muito pesadas. É, isso que eu ia falar, que o problema desse tipo de filme é que necessita um tipo de cultura que a maior parte das pessoas não tem. Não dentro da cultura nerd, mas assim, mesmo disso que o Chris tá falando. A cultura de entendimento, de outros fatores culturais, de referência. Isso vem com o consumo de outros produtos, né? Isso vem com leitura, isso vem mais com consumo de multimídia de outros países, sabe? E não para um público americano ali que é concentrado na produção interna, né? E nem só por isso, que aqueles personagens, como o Levin falou, eles são hipsters. E até que no Brasil a gente vê que quando esse tipo de gente se interessa por coisas nerds, é de uma forma muito rasa. E aquelas referências ali é referência para nerd americano com óculos fundos de garrafa que joga videogame desde a época do Atari. Tem coisa ali muito difícil do pessoal pegar, sabe? Então não achou um público. Só para fechar esse rant inicial, a gente tem que agradecer ao Beck Nana pelos livros, né? Sim, a gente esqueceu de agradecer no último news. Eu tô correndo porque já faz mais de 10 minutos que a gente tá falando sobre nada. Não é sobre nada, são assuntos importantes. E tem a ver com o Otaku Dom, assim, vai. Karate Kid, Avatar, vai. Ele mandou um pacote pro JK. Agradeço, porque o plano inicial era eu falar. Eu vou falar no próximo programa. Do que fizeram com Traquinas. Hã? O que fizeram com Traquinas? Destruíram a minha infância. Faz tempo com Traquinas, o que aconteceu? Acabaram com a minha infância, mudaram a porra da fórmula. Ah, é? O recheio, enfiaram farinha integral. Traquinas está horrível. Ele não tá mais aquele doce de derreter a língua? Tá horrível, tá ruim. E é. Traquinas é uma das coisas que me mantém com vontade de viver. Eles não podem fazer isso. Eles não podem responsavelmente mudar a forma do troço. E não é como se tivesse, tem o Traquinas com farinha integral também, mas também continua tendo normal. Não. É, pelo menos aqui na cidade, aqui em Campos, não se encontra mais o outro Traquinas. É só o de farinha integral. Assim, eu tô ficando maluco, sabe? Peraí. Agora que eu entendi o que você tá falando, de farinha integral? Farinha integral. Tipo, Natura Leba, assim, o bagulho eu horrível. Não entendi. É uma coisa totalmente, sei lá, eles estão apelando pros pais, porque eles sabem que as crianças que compram, comem traquinas, não é que tá comprando mesmo. Quem fez isso foi Fandango, é uma chips, mas no caso deles funcionou, porque eles conseguiram manter mais ou menos o mesmo gosto. Mudou o sabor. Traquinas não é só o biscoito. Ele é o único biscoito de chocolate que eu gosto. Tipo, eu encaro o Negresco no desespero. Passatempo, não. Eu encarava quando eu era pequeno. Negresco eu encarava no desespero. Agora, Traquinas é outro biscoito. Passatempo gera a melhor bola de recheio do mundo. Não. Sim. Traquinas gerava o recheio. Traquinas. Não. O recheio de Traquinas era. Traquinas mais. Era comer a bolinha de recheio e pegar a injeção de insulina em seguida. Traquinas mais de chocolate, fazer montanha de recheio e comer tudo e sentir chocolate saindo pelos seus poros. É uma das sensações. É melhor que sexo, eu vou falar pra você. E eles fizeram isso, eles mudaram a forma, eles destruíram a minha vida. E de graça a Deus que eu não vou mais a fundo nesse assunto. Então, chegou pra gente um pacote aqui, segundo o carteiro era pro JK da Arco Pinheiro. É o senhor Alex Nunes. Ele fez. O Beck Nunes. Alex Nunes Rosa. Rosa. Ele fez questão de escrever no pacote JCast da Arco Pinheiro. Eu não sei por que ele fez isso, porque eu dei meu nome pra ele, meu nome no mundo real. E ele é da cidade City de São Paulo e de UF State, país country São Paulo também. E é isso, ele mandou o livro Otaku, Os Filhos do Virtual, que é de um. De Barral. Ele é francês? Ele é francês, é um francês. Que gosta do Japão, como a maioria dos franceses. Eu conheci esse título de fama, assim, muito, muito legal. É que no Brasil faz um tempinho. Mandou Cinderela, né? É, da Junko Mizuno, que é super legal, eu nunca tinha lido. Mandou um livro que tem uma... Tem uma moça nua na capa com uma tatuagem. É, a bunda de fora. Eu não conheci esse livro, não. Cobras e Piercings, de Hitomi Kanehara. E é um romance, e parece ser bem interessante também. E mandou Vampiro que Ri. que eu já quase comprei várias vezes, agora acho que nem tem mais em estoque. Então, muito obrigado por fazer algo que eu não iria conseguir achar. Por me dar algo que eu não ia conseguir achar. É legal, eu abri o Vampiro que sei lá, tinha um velho com uma ereção e duas colegiais falando, vovô, tá cheio de energia. Então, realmente, deve ser uma obra bem interessante. Quadrinhos adultos, eles escrevem assim, a Conrad escreveu em cima da capa pra deixar bem claro que crianças saiam de perto disso. E ele falou que era um pra mim, um pra você, um pro Luan e um pro Diego, mas óbvio que isso é nosso, meu e seu. Olha, isso é nosso, a gente vai dividir, vamos ler todos e depois que a gente lê... O que presta. É, o que eu achar que tem a cara do Luan, a gente passa pro Luan, o que achar que tem a cara do Diego, a gente passa pro Diego, não sei. Qual que você acha que tem mais cara do Luan aqui? Cara, talvez o romance. É, verdade. Não, não sei, porque eu não sei qual é o conteúdo dele. O Filhos do Virtual, talvez ele... Talvez, não sei se ele vai se interessar, porque o Luan é chatinho pra caramba com tudo, né, cara? Ele olha vocês também não precisam se preocupar, né? Esse depois que vocês lerem é o quê? 2127, né? Olha, não zoa, porque eu já li vários livros esse ano, cara. Eu tô voltando ao meu padrão. Não é um livro por semana como eu fazia no colegial. Eu li poucos livros esse ano. Né, mas eu tô voltando. Eu tô voltando à forma. Então, vamos pro GQ. Muito obrigado. Falar que a Renata já mandou a lista. A lista dos doramas. Muito obrigado, Rê. A gente vai te responder primeiro, porque ele acabou de ficar sabendo disso, agora a gente vai gravar, e depois a gente diz o que a gente quer. Eu vou fazer uma lista, e reiterando o que a gente sempre fala, se vocês querem mandar presentes pra nós, por favor, nos mandem. A gente tá ficando muito mal acostumado. Eu quero continuar ganhando presente de todos vocês. Olha, ele tem um outro link que envolve um nome vindo de Krypton, que eu não sei qual é. Ele tem uma foto com um óculos amarelo, daqueles de cadeira de praia, sabe qual é? Sei. Então... Eu sempre quis gravar esse bloco, mas eu nunca tinha achado outros blocos para fazer companhia a esse, porque ele não deve ter mais do que 5 minutos, porque o pessoal do JCast, que escuta o JCast faz tempo, pegou a época que eu tava hypado com o Endan, que na época eu jogava ainda no emulador. Foi quando o Luan achou um DS Fat, não lembro de quem, era de quem aquele DS Fat? Era meu. Era seu? Era aquele que morava lá em casa. Ah, é, esqueceram um DS na casa do Live, viu? E a gente... Esqueceu muitas coisas legais, como aquele iPod de 80 GB, lembra? E a gente ficou uns meses jogando DS que tinha sido esquecido na casa dele. E eu joguei muito Endan, eu zerei o primeiro Endan nessa época. Ah, eu troquei, né? Eu deixei ele com o Luan, o PS dele foi pra minha casa. E desde então, eu tava querendo fazer um bloco sobre isso, porque se você parar pra pensar, quando você pensa em líderes de torcida, você pensa, hoje em dia, na... Claire de Heroes, e depois você pensa em todas aquelas outras garotas dançando e saindo. Eu não penso na Claire de Heroes primeiro, eu penso em todas as líderes de torcida de qualquer filme clichê americano que você vê desde sempre, A Sessão da Tarde. Pois é, eu ignoro, você falou que gostei desses filmes, então. Não que eu tenha gostado, mas inevitavelmente a imagem que está na cabeça. Agora você pensa, agora as pessoas pensam nas líderes de torcida de Glee, que são bonitinhas. Você pensa nessas garotas, com a sainha e com aquela roupinha. Só que no Japão, você tem a versão masculina disso, que é com aqueles uniformes, o Seifuku, às vezes algumas até de uma versão sobretudo dele, faixa vermelha na cabeça e muita gritaria grossa. Oxe! Inclusive minha sobrinha adorou. Enquanto a gente tava, eu tava assistindo vídeos aqui pra gravar, que eu vou botar no post, alguns vídeos de umas apresentações com muita gente, são, sei lá, uns 30 ou 40 caras fazendo coreografia, e ela adorou. Ela ficava na frente do monitor, dançando e inventando coreografia, e a gente ficou combinando de eu falar osso e ela dançar junto. Sua sobrinha é um macho japonês. Basicamente. Só que eu não consegui descobrir, não tem na internet, pelo visto, nem na wiki japonesa e nem nada, não achei em lugar nenhum, como isso surgiu. Eu suspeito que tenha surgido pós-Segunda Guerra, não seja algo que veio de antes. Ah, juro que eu suspeitei isso. Na Segunda Guerra, primeiro porque tudo aconteceu porque depois da Segunda Guerra. Tudo que de legal aconteceu depois, né? Tudo aconteceu depois da Segunda Guerra e porque, sei lá, né? Envolve jogos de beisebol. Mas foi uma das formas mais genéricas que já deu, assim, né? Até hoje na história. Eu não sei mesmo como surgiu. Eles são líderes de torcida literalmente no sentido de líder, sabe? Eles estão ali pra inflamar a torcida, pra coordenar a torcida, fazendo coreografias e tocando tambor. Tipo aquele cara vestido de super-homem na plateia do Faustão? Ele coordena a torcida? Não, eu acho que ele tenta fazer isso, mas falha miseravelmente. É tipo Liminha, né? Tipo Liminha. Tipo Liminha, um grupo de Liminhas japoneses muito machos, gritando. Mas fazem coreografias também, não tem? Fazem coreografias. É nesse ponto que eu queria chegar, porque quando a gente fala que eles são muito machos, que eles fazem coreografias, e que tem algumas que são realmente meio estranhas, de botar a mão na cintura e coisas assim, a gente tá levando pela nossa machismo ocidental. A gente tem que lembrar que no Japão não é bem assim que funciona. Você tá dizendo que a masculinidade lá é um pouco mais flexível? Bem mais flexível, sabe? Jura? Não dá pra perceber. Eu não acho que seja flexível, né? Eu acho que só é outro parâmetro. Né? Olha, o Johan sentiu, né? Ele foi pela que está chamando os japoneses de viadinho. O que eu quero dizer é que, sei lá, sabe, um bando de uma gangue yakuza dentro de uma sala de banho, todos pelados só de sunguinha, não é considerado algo gay lá. Mas não é, porque são horríveis, né? Seriam gays se eles fossem bonitões. Pois é, eles são caras cheios de tatuagens e despencados. E despencados e com tupetão. Impossível. Assim, você, pra ver alguma conotação sexual nisso, tem que ser muito, assim, ter uma tara muito bizarra. Você pega aquela conotação sexual de sauna gay, né? Aquela coisa que é tão de couro. Que geralmente não é uma sauna gay, não é povoada por velhos de tatuagem. Pois é. Mas lá isso é visto, não é um momento gay, sabe? É até bastante másculo por algum motivo. Porque é um momento dos homens. E você está sendo homens contra os homens. É toda a masculinidade transbordando pelos poros de todos aqueles homens. No Japão não é gay. Eu acho que é porque eles têm onsen lá, né, cara? E é muito comum isso, né? Então já aí todo mundo fica peladão mesmo e não pega nada, né? Pois é, você disse por experiência própria, né? Pois é mais um costume cultural, né? E eu também, foi bom eu tocar na Yakuza, assim, randomicamente como exemplo, porque em Oendan, no jogo, a gente vê a imagem do Oendan muito associada a delinquentes. Aquela imagem de delinquente, tupetudo, aquele cara mal encarado, com cicatriz. Isso acontece, eu não sei se já acontecia desde antes, mas em 88 tem um anime, teve um mangá na Shonen Jump, durou acho que uns 4 anos, teve mais de 30 volumes, chamado Sakigake Otokojiku, que envolvia um colégio só, todo masculino, um colégio só pra homens, só pra garotos, que eu não consigo falar garotos, porque todos eles são desenhados com aquele traço de Hokuto no Ken. Então são caras do terceiro ano colegial que parecem velhos de 50 anos bombados. O Schwarzenegger agora em... Parece o Stallone. O Schwarzenegger ou o Stallone agora em Spendable. O plot é esse, era um grupo de delinquentes que pra ser reformado, eu falo reformado em português? Não. Como eu falo? Reforma social, estão reformando. Eles estão no reformatório? Não, eles pegam os delinquentes e pra consertar os delinquentes, eles colocam os delinquentes no Oendan. Porque... Reabilitados? Recuperados? É. Isso, reabilitados. E... Reinseridos, né? Reinseridos. E reencaixados. Ok. E isso é feito... Recalchutados. Ok. Isso é feito porque o regime... Descriminalizados. O regime do Oendan é muito militar. Se o cara não fizer a coreografia direito, o cara que tá coordenando vai botar todo mundo, todos eles, pra pagar a flexão. E vai virar pro cara que errou e vai falar, a culpa disso é de quem? E vai forçar o cara a gritar, a culpa é minha, senhor! Tem um filme, cara, legal que você passa. Tem uma versão em filme, live action, de 2008 desse mangá. É um mangá dos anos 80 que, pelo visto, apesar do anime ter tido uns problemas de orçamento, pelo que eu vi, ele tá muito no inconsciente japonês, porque teve esse filme de 2008, teve vários jogos desde que o mangá foi lançado, mais recente de 2006, do PS2, eu suspeito que por isso ter ficado no inconsciente japonês, que a imagem do Oendan é muito associada com os delinquentes nas escolas. E pro que diabos eles torcem? Normalmente pra beisebol, que é o esporte mais aclamado no Japão. Depois da masturbação. Você tá sabendo quem ganhou o torneio desse ano, não? Não. Eu não vi a notícia em lugar nenhum ainda, né? Nem eu. Pode estar lá. Eu queria muito aquela camisa que o ganhador. Ele é um tricampeão, né? O cara ganhou não sei quantos anos já. Ele tem uma camisa muito boa escrita Love Me Tenga. É isso, só pra fechar e pra linkar já com o próximo assunto, eu achei um vídeo de parte de um programa com o Takeshi Kitano, eu sempre acho que ele é o Takashi Miike, mas não, ele é o Takeshi Kitano, sobre a falta de masculinidade no Japão, como a masculinidade japonesa, sabe, a virilidade japonesa, que eu falei, tem se perdido no Japão. E tem é só um bloco desse programa sobre um nigeriano que foi morar no Japão, e que, segundo ele, ele queria, já que ele tava no Japão, ele queria experienciar. Queria viver coisas que só são possíveis. Experimentar. Coisas que só são possíveis no Japão. Então ele resolveu entrar pro Endan. Foi aí também, nesse vídeo também, que eu vi como é o regime militar, porque eles, esse exemplo que eu dei, o cara errar a coreografia e colocar todo mundo pra fazer flexão e ficar humilhando ele, foi justamente com ele. Mano, fizeram as palhaçadas porque eles queriam ver o nigeriano pagar mico? Cara, não. Eu acho que o japonês, só de olhar pra ele, já deve muito risada, porque o japonês acha muita graça. Eu não preciso, né, ter mais que isso. Então o programa não forçou ele pro lado cômico, não. Inclusive fala de... E é legal, tem uma parte que um japonês, do Endan, comenta que aquela coisa bem japonesa, sabe? Que quando um time perde, um time que eles estão torcendo perde, eles se sentem culpados, porque é como se eles não tivessem transmitido toda a energia daquele público pros jogadores, e por isso eles não tiveram força pra vencer. Imagina o Galvão Bueno chorando assim com o povo: não foi culpa nossa que o Brasil ganhou o Hexa. Eu não narrei direito. Foi culpa minha, eu falhei, eu vou cortar as minhas cordas vocais, eu nunca mais vou fazer locução. Mais divertido do que ficar culpando o juiz que roubou, blá blá blá. Essa galera que gosta de futebol é bizarro, né? A culpa sempre é do juiz, né? Engraçado isso, porque, tipo assim, eles não percebem que esse argumento é meio idiota, porque é sempre assim. Tipo, eles falam, assim, eu em casa tem gente que gosta de futebol, então eles realmente falam isso. As pessoas que gostam de futebol realmente dizem, sério, que o juiz tá roubando. Toda vez. Tipo, toda quarta-feira, eles falam isso, entendeu? Rola o sindicato dos juízes, não rola. Se o cara roubar, ele pode perder o cartão. Não, mas eu tô falando, eles não percebem, quem usa esse argumento não percebe que é meio idiota, que isso não acontece. O que você acha, Johan? Você assiste futebol? Assisto. Eu imaginei, né? O Johan, por incrível que pareça... Mas peraí, Johan, você torce assim pra futebol? Eu torço pro Santos, cara. Eu torço pro Santos. Eu presto atenção mais nos jogos do Santos mesmo. O Johan, por incrível que pareça, na verdade o que vocês veem aqui no GQS é a vida secreta do Johan. Né? Ele tem toda uma fachada pro de longe. Né? É, o Johan, ele vai em churrasco de domingo, normalmente, ele vai no casamento da madrinha e blá blá coisas assim que as pessoas normais fazem. O GQS é a vida secreta do Johan. Ele vê futebol, claro. Ele toma cerveja. Não, cerveja eu não tomo. Por que? Sua religião não permite? Não, porque eu não gosto mesmo. Não tenho. Cara, eu tava pensando, cara, e você precisa de uma religião, cara. Porque você nunca vai poder ser maçom. Eu não peguei a referência, desculpa. Não, pra você ser maçom, você precisa acreditar numa força superior. Regra número 1. Acreditar em Deus. Pra ser maçom é a regra número 1. É, Deus de qualquer forma possível, mas em Deus. Não, mas pra que eu vou querer ser maçom, você é louco? Ah, peraí, cara. É isso que eu tô perguntando. O Johan quer ser maçom e eu perdi essa parte. Essa é uma possibilidade que eu quero ter na minha vida. Ser maçom um dia, quem sabe? Por quê? Cara, se surgir... Cara, se chegar a cartinha na minha casa, eu não vou recusar. Cara, quer compensar alguma coisa? Faz cosplay de Harry Potter, sei lá. Não, se cair na minha casa, eu não vou recusar. Você quer ir fantasiado comigo de Harry Potter na estreia de... Não, cara, não, porque eu já sei como esse... filme. Não, porque eu já sei como esse meio funcial... funciona. Uhum. Eu já sei como esse meio social funciona. Uhum. Só que o meio maçônico é um meio secreto. Eu não sei como eles funcionam. Então eu queria entrar lá dentro e descobrir como funciona. Na internet que algum maçom já deu com a língua nos dentes. Mas normalmente quem dá com a língua nos dentes são os de baixo nível, entendeu? Eu queria entrar lá dentro e calcar só pra fazer um estudo social da maçonaria. Não tem nada secreto lá, eles adoram dizer que tem pra poder ficar se sentindo importante. Eu preciso ter certeza disso, eu preciso analisar como é a vida deles, sabe? Como é essa coisa de ter um segredo que não existe, se é que não existe. São escoteiros, adultos e ricos. Pois é, eu pensei nisso justamente. Mesma coisa. Não é rico, né? Então ele precisa. Mas ele acredita na Haruhi, então é Deus em alguma forma. Isso, você acredita na Haruhi, você pode ser maçom, cara. Exatamente. E a Haruhi veste o uniforme de Owen na abertura. Veja aí, linkando com o assunto. Ela tem aquela jaqueta preta de Owen, né? É só você levar uma figure da Haruhi lá na porta da loja do Sony. Você aceita, fala só, essa aqui é a minha deidade. Seria então... interessante. Bem, linkando ao assunto da falta de masculinidade japonesa, foi um assunto proposto pelo Lived, então apresenta aí, pra que você quer levar isso? Não quero levar, eu tava pensando, porque, ok, você falou que o Japão tá perdendo a masculinidade, e isso deve-se em parte aos ídolozinhos, aos idols japoneses, que eles são os chamados Ikemen. Na verdade, essa observação da falta de masculinidade do programa foi mais por uma coisa um pouco mais recente, que são os herbívoros, né? Que já são os Ikemen não têm toda a culpa, assim, na questão sexual da coisa. Não, mas falando da questão estética. A questão estética, sim. Até uma foto que o Johan, uma imagem que o Johan postou esses dias, alguma notícia da F sobre o Japão de antigamente, o Japão de hoje em dia. É que tava uma notícia falando de uma propaganda de um produto pra tirar pelos corporais. E essa propaganda passava no Japão falando que esse produto era muito famoso no exterior, mas que era comercializado pra mulheres no exterior, né? E aí no site que eu peguei tinha essa foto mostrando o Japão de antigamente, né? Os heróis, que eram todos samurais barbudos, gigantes, né? E o Japão atualmente, que são basicamente mulheres, né? São os Ikemen, né? É, se bem que quando você vê um filme hoje em dia, um mangá, alguém mostrando aquela época, são Ikemen também. Não são mais caros. O Musashi é bonitão, né? O Musashi do Takehiko Inoue. É, pois é, né, cara? Quando vão mostrar um samurai na novela japonesa, que é pra velhos, vão lá e botam gato. Aquele Nemesis do Musashi, esqueci o nome dele. Ele é totalmente Ikemen no mangá. O do bastão lá, ou... É, como é o nome dele? No mangá ele é todo novinho, todo andróginozinho. No mangá, né? No livro é descrito normalmente, assim. E aí o que acontece? Tem esse padrão de beleza, essa coisa. A mulher no Japão gosta disso, gosta desses caras que são mais efeminados e tal. Mas assim, o que me animou inicialmente a falar disso, eu nem sabia que estava tendo alguma discussão no Japão sobre a perda da masculinidade. Mas é porque aqui no Brasil a gente está vendo nascer o fenômeno dos idols no Brasil. Pois é, eu não sei se vai durar, mas tá querendo nascer. E, assim, é uma sementinha, é uma coisa meio assustadora, meio bizarra, é uma coisa meio deturpada, mas tá começando a rolar. Por quê? Bom, ok, menininhas fofas que a galera gosta sempre teve, né? Desde a época lá do, sei lá, Balão Mágico. Mas eu tô falando, mas com relação aos homens, o que acontece? A gente, até pouco tempo atrás, cara, não faz muito tempo, a gente tava vendo, sei lá, a gente... Eu comecei a ver Kamen Rider, voltou, Kamen Rider Kuga, ainda era o cara de jaqueta e cabelo comprido, motoqueiro, até Kamen Rider faz. Eles também ainda eram motoqueiros de jaqueta de couro e tal. De repente eles começaram a ficar mais ikemenizados, porque eles precisam alcançar não só as crianças, como eles querem alcançar, quem sabe, as irmãs e as mães das crianças. Então cada vez mais os protagonistas das séries Kamen Rider, ou dos Tokusatsu, ou dos Super Sentai, estão ficando cada vez mais ikemens. Estão usando aquele cabelinho bonitinho, aquelas roupinhas estilosinhas, e são magrinhos e andrógenos. Aquela pelezinha de pêssego, né? É, e são afetadinhos. Aí você vê em Kamen Rider em Kabuto, que tem o Tendo... Isso vai piorando, né, cara? Não, em Kabuto você vê o Tendo... Ele só é estiloso pra caramba, mas ele é tipo assim, né? Ele é meio um J-Rocker, assim, mas ele é tranquilo. Agora, em Kamen Rider Deno, acabou, né? Ele é completamente... Esse último Double tava absurdo, né? Era no Double... E quando eu olhei a primeira imagem promocional... O cara tava de saia, não tava? Ele tava com a roupa parecendo muito uma saia. Cara, era muito bizarro. A primeira imagem promocional que eu vi do Double, eu falei, você got to be kidding me, sabe? Não pode ser verdade. E é engraçado. E aí, um dos comentários que eu tinha feito com o Darko na época foi o seguinte, bom, cara, se algum dia um desses Kamen Riders passar aqui no Brasil, vai ser só zoeira, não vai dar certo, né? Vão ficar chamando o cara de viadinho, porque ele é todo fresco. Em Kamen Rider Kiva, que ele, além de parecer uma garotinha, ele é tímido e sem jeito, e fica derrubando coisinhas, ele é todo entendeu? Pô, não vai dar certo isso aqui nunca, né? E de repente, eu não sei que horas que aconteceu isso, eu não sei se foi a Globo que falou que passou a ser legal. Todos os garotos do Brasil viraram garotas de repente, e de repente deixou de ser coisa de viado, virou uma coisa legal. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi no show do Miave, que tinha aquelas adolescentes que eu entrevistei, aquelas loli, que elas comentaram do cine. Eu não sabia o que era isso. Elas falaram do cine. É tão antigo assim? Vai pra essa época aí. Começou aí no cine, muito, e era piada, motivo de piada pra elas, sabe? Começou assim no cine, e o cine surgiu do nada, a MTV vendeu. Mas aí vocês não diriam que isso é... veio dos Estados Unidos, daquelas bandas tipo My Chemical Romance, essas coisas assim, até o próprio Justin Bieber, essa galera que tá trazendo esse lookzinho mais afeminado pro... É uma coisa... Não, aqui, eu não tô dizendo que aqui no Brasil tá sendo influenciado pro Japão, não, realmente. Aqui a gente é influenciado mais diretamente pelos americanos, mas eu acho que numa escala maior... Mas aqui no fim das contas... Assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu não tô nem querendo dizer que os Estados Unidos foram influenciados pelos japoneses, tô querendo dizer que a linha estética, o que mulher japonesa acha sexy, né, nos homens lá, tá começando a se manifestar aqui, sendo do nada, sendo que ontem isso era coisa de viadinho e hoje em dia não é mais. E hoje em dia acessórios e roupas que esses garotinhos estão usando são acessórios e roupas que eu via primeiramente em cantores pop coreanos e japoneses e chineses e em determinados públicos aqui no Brasil, públicos sexualmente flexíveis. Uhum. Né? Aquele óculosinho Ray-Ban, aquele Wayfarer, aquilo... Ele é muito horrível, cara. Aquilo era visto em boate gay. E hoje em dia, todos esses garotos irritantes estão usando essa merda, porque aquele cara pelando a blá blá do Restart está usando. E hoje em dia os garotos usam. E assim, eu descobri que o nome dele é P. Lanza. Sim, é P mesmo, é P-E, espaço. Não, porque é Pedro Lanza. Ah, é? O nome dele é Pedro Lanza. Eu achava que o sobrenome dele era Pelanza. Ele era, sei lá, não sei quem viu Pelanza. Eu também, não. Quando eu vi, a primeira vez que eu ouvi falar o nome dele foi falar maluco. Também. É o Pelanza, meu. Eu achava que era o Pelanza, o fulano em Pelanza mesmo. Depois que eu li P, espaço, Lanza. E o que acontece? Esse visual que eles estão, tudo isso que eles estão usando, sabe? Aquele negócio era coisa que lá fora era legal, lá fora era moderno, lá no Japão, no Oriente e tal, sei lá, o pop oriental era legal. Aqui no Ocidente era coisa de gay, e agora tá virando. Eu não sei que horas que isso aconteceu, isso é bizarro. Mas o Yohan tocou num ponto interessante, porque, assim, essas bandas My Chemical Romance, The Charlotte, isso daí já tá aí faz um tempo. Desde que eu era adolescente, você não, porque você é 5 anos mais velho do que eu, mas quando eu tinha 14 anos, sei lá, já tava começando a rolar. Só que eles ainda não são tão afeminados como eles estão aqui no Brasil. Aí a gente tem o Justin Bieber. É porque eu acho que assim, essas bandas, elas ainda se consideravam como bandas de rock. E nos Estados Unidos a influência do rock como estilo musical é muito forte. Então eles não podiam se distanciar tanto, porque aí eles perderiam esse conceito de emo-core, que fosse um rockzinho, uma coisa desse tipo. Mas isso deu início a essa moda que veio, né? Deu início a essa tendência, né? Pois é, mas que, aí surgiu lá o... Que hoje em dia culmina no tal do Justin Bieber, né? Que é uma garota, né? Mas aí a gente teve o Bieber, que você quer defender o Bieber? Quer morrer. Mas até agora ninguém falou mal dele, não tô entendendo. Ah, tá, não. Falar que ele parece uma garota. Não, ele passou pra garota, pra mim não é uma ofensa, mas tá pra bom. Ele deve ser. Não, eu tô dizendo. Porque eu ouvi uma gringa falando, que estavam zoando ele e tal, e ela falou que ele era um she-boy, entendeu? Que ele era um menino que parecia uma menina. Como a Cristiane fala, ele parece uma lésbica masculina, né? E a gente tem ele. Um site, eu falei desse site aqui, né? Que é um site que chama Lesbians That Look Like Justin Bieber. Uh-huh. São fotos de lésbicas que são iguaizinhos a ele. Mas ele é um cantor pop, ele é só um cara. Agora ele tá ficando velhinho, mas ele começou bem novo. Aqui no Brasil, primeiro, os caras que cantam, eles são um pouco mais velhos que o Bieber. Tem impressão que alguns já devem ter passado dos 18. Eles ainda são bandas de rock, não cantam pop. Quer dizer, mais ou menos, né? Eles só cantam uma coisa lá. E tem esse toque brasileiro que a gente não sabe de onde que veio. Que é toda essa cor e toda essa vibe gay que eles têm. O que eu acho que isso tudo vem da própria MTV. Porque a MTV, ela promove esses caras, que ela ganha dinheiro com isso, né? Tanto que a MTV foi a primeira a promover aquele garoto, aquele carioca, que era o novinho, como é que é o nome dele? É, Felipe Dillon. Isso, Felipe Dillon. Eles fizeram uma campanha muito forte. E quem promoveu esse cara, e ele não cantava música assim, né? É relativo discutir gosto. Mas ele não cantava nada de extrema qualidade. E a MTV fez essa campanha em cima porque era pra ganhar dinheiro. E eu acho que se você vê os apresentadores, o modo como a MTV tá hoje, você vê muito disso nos próprios apresentadores. Entendeu? Então, eu acho que isso tem a ver, não que seja exclusivamente por causa deles, mas que a MTV veio trazendo. Porque você vê essa galera aí, eles estão sempre lá, né? Eu acho que talvez seja uma junção. Eu acho que talvez, assim, com relação a essas bandas, né? Tipo Restart, Sim, NX Zero, é uma mistura meio que de MTV com as rádios paulistas, tudo sempre começa em São Paulo, né? Esse tipo de coisa. Talvez seja as rádios paulistas, aí não sei se aí em São Paulo o pessoal escuta bastante rádio por aqui, o povo não escuta não. Mas, né? Por aí o pessoal, pelo jeito, escuta bastante rádio e tal. Mas eu acho que acho um negócio mais difícil. Adolescente ainda escuta rádio, não sei porquê, mas escuta. É? Eu não sei como funciona a influência da rádio, é estranho. Parece que é uma coisa que ninguém escuta, mas que influencia por algum motivo. As pessoas escutam, né? Alguém escuta e passa pro resto. Realmente aqui é bem forte. Tem a Jovem Pan, por exemplo. Não sei se tem Jovem Pan aí, mas a Jovem Pan aqui ela é muito forte, muito influente. É, a gente tem Jovem Pan estilo musical. A gente tem Jovem Pan do Rio aqui no interior. A gente pega, tem que rebolar um pouquinho pra pegar aqui na cidade, né? Na capital, deve pegar direito. O que eu quero dizer é o seguinte: talvez, então, a MTV, as rádios tenham ajudado a popularizar a coisa das bandas, mas acho que talvez tenha massificado bastante com a coisa lá do Fiuk, lá na Malhação. Pois é, ele é muito gay, né? E todo mundo é interessante mesmo. a temporada nova de Malhação foi pro caminho contrário, né? Depois de pegar todo esse hype que tava surgindo com a MTV, etc, eles pegaram, acertaram na veia, sabe? Fizeram aquilo, mas agora eles estão pegando uma coisa mais sertanejo universitário, com os caras mais bombadinhos. Tô querendo reverter, agora vai deixar de ser legal. Eu não sei porquê que eles mudaram o público assim do nada, sabe? Porque parece ter dado certo. Isso é pra vender, né, cara? Você vai gerando vários estereotipos e vai vendendo produto pra eles, e a galera vai seguindo, e aí eles compraram tudo que tinha que comprar pra ser alternativo, e agora eles vão comprar tudo que tinha que tem que comprar pra virar sertanejo universitário, entendeu? É manipulação de massa, isso é comum. Assim, mas assim, o que eu tô querendo dizer, assim, o que me fascina, assim, digamos assim, nessa questão toda é o seguinte: até que ponto a minha opinião, a forma como eu percebo as coisas, ela tem a ver com a minha cultura, ou até que ponto eu simplesmente compro isso pronto de algum lugar? Então, por exemplo, a coisa da diferença. Então, até um tempo atrás, rolava essa diferença abismal. Você mostrar uma banda de J-Rock, um cantor de J-Pop, uma coisa assim, um visual K pra alguém ocidental, e a pessoa vai achar que ali é um show de drag, é um absurdo. Ainda é hoje em dia, porque obviamente os japoneses ainda vão pra alguns extremos que o povo daqui ainda não entende. Só que, com o paradigma mudando de forma tão assustadora, assim, eu vejo coisas na rua, os garotos hoje em dia estão indo no cabeleireiro fazer chapinha, tá com o cabelo igual do Justin Bieber. E até ontem isso era impensável, isso não acontecia. Quem fazia isso era zoado, jogava pedra, hoje em dia não é mais. Muda, sabe? E é muito repentino, né, cara? É repentino, assim, cara, sabe, até ontem você odiava isso, o que aconteceu? Porque de repente você gosta? A gente tem que lembrar que quanto mais novo você é, mais o seu ano dura, né? Mais seus dias duram. Eu não sei o que acontece, por que as coisas, sabe, como é que pode ser um fenômeno muito interessante, né? Como é que a mídia consegue, de fato, mudar tão profundamente... Fácil, né? De uma semana pra outra. Tão facilmente, tão profundamente a concepção de beleza da pessoa. O que a pessoa acha certo, mas num dia muda, do outro ela compra... É que sabe o que eu acho? Uma coisa absurda. A minha opinião é que é o seguinte, hoje em dia, por exemplo, a gente vai... Quantos anos você tem, Olive, em dia? Vou fazer 26. Não pergunte de novo, que eu não vou responder. Não, eu tenho 25. Não, é que eu tô falando assim, pra entender. Velho, meu Deus. Você tá criança. Não, é que, tipo assim, a gente, quando a gente era mais novo, assim, nessa idade de formação, a gente não vivia a cultura multimídia como essas crianças de hoje em dia vivem. Entendeu? Viver mesmo, porque a criança sai do computador, ela vai pra televisão, e sai da televisão, vai, né, na televisão vai pro videogame. Então você vive, respira, come a cultura, a multimídia, né? Então, por que que isso é fácil de manipular? Porque é isso que tem, né, cara? Hoje em dia ninguém mais escuta os pais. Quem educa as crianças é a televisão. Então é isso, né? Apareceu na televisão, tá na moda no dia seguinte, cara. Não, exatamente isso. As tribos, digamos assim, são muito mais... Hoje em dia com a internet, com os memes e com as coisas, tipo, é muito mais fácil você lançar uma ideia. É só você inventar de botar uma flor no olho, sei lá. E aí você joga isso na internet, você faz um blog, você dá um nome pra isso. E aí alguém vai acessar e, de repente, no outro dia você já vai ter uma mini legião de pessoas que são aquilo, sabe? As pessoas são tão vazias e tão desesperadas pra se preencher com alguma coisa. Todo adolescente é, né? Todo adolescente. Eu sei, mas eu acho... Provavelmente também. Mas, como o Johan tá falando, talvez hoje em dia, na sociedade, isso acontece mais rápido do que acontecia antigamente, né? Realmente você talvez construiu um pouco, né, a coisa. Tinha um pouco mais de... Vou soar muito mal agora. Um pouco mais de filosofia por trás, né? Não nesse sentido, mas tipo, talvez as pessoas pensavam, talvez elas considerassem melhor a coisa antes de entrar naquela coisa. Hoje em dia, surgiu, o povo já é, né? O tempo também era muito mais lento, né? As coisas não aconteciam com tanta velocidade, com tanta pressa. Eu vivi um pouco. Eu ia falar que eu vivi a minha adolescência nesse meio multimídia. Mas a coisa tava surgindo. E foi até meio prematuro, sabe? Eu vivi antes da maioria das pessoas viverem. Eu era o único. Isso era um nerdão, não tô com conta. Você não pode tirar um parâmetro. Pois é. Você não é um playboy que vai pro shopping sábado à noite. Faz chapinha. Mas hoje em dia é mais fácil, realmente, porque a coisa se consolidou. A coisa já surgiu faz uns 10 anos, sabe? Isso que eu quero dizer. Acho que agora tá acessível e fácil pra todo mundo. É que assim, né, cara? Desde tem um ditado aí que sempre rola por esses e-mailzinhos de corrente aí, né? Que desde Platão, a geração anterior critica a próxima, né? Mas é que assim, né? O que que uma pessoa de 13 anos, com 13 anos, com 15 anos, que caráter, que formação que ela tem? Ela não tem, ela realmente está se formando. É por isso que esse tipo de coisa é absorvido tão rápido. É exatamente pela pessoa não saber dizer quem ela é, não ter definido os seus conceitos de moralidade nem nada disso. É por isso que ela absorve tão rápido conceitos externos e aplica isso na hora na vida dela. Ainda mais hoje em dia que a mídia faz uma força terrível em cima disso, porque é a forma de ganhar dinheiro, entendeu? Com a democratização da informação, que todo mundo tem acesso à informação e que todo mundo escolhe o que quer assistir ou não. Se a televisão, se as mídias, a Globo, sabe, as mídias individuais, as corporações de entretenimento, se elas não se manifestarem de uma maneira a difundirem seus produtos de forma assim, sabe, pesada, massivamente, eles vão perder, vão morrer, vão acabar, entendeu? Porque hoje em dia surge um concorrente por dia. Então é complicado. E essas crianças têm a mente aberta porque isso é do ser humano. O ser humano aprende observando. Então é isso, né? A menininha que vai ver o Justin Bieber na TV vai achar ele lindo. Por quê? Porque tá todo mundo falando que ele é lindo. Entendeu? Então é isso. É, né? Isso sempre acontece, assim, na verdade. Toda época a mídia tá sempre focada em alguma coisa, sempre tentando vender alguma coisa sendo vendida e tal. Mas o que eu achei engraçado nesse caso, e que eu achei que tem essa ligação com a cultura japonesa e tal, é justamente essa própria mudança de paradigma. Então, às vezes, eu me pergunto o seguinte, bom, até que ponto mudou mesmo? Quer dizer, até que ponto... Então, realmente, garotas, vocês realmente, hoje em dia, preferem... Porque até onde eu sei, mulher gosta de machão, né? Mulher ainda gosta de machão, mulher. Agora, as novinhas, elas realmente estão gostando mais agora dos carinhas afetadinhos? Porque eles estão muito afetadinhos. Você não tem noção. Vai no shopping sábado à noite pra você ver como é que eles andam, a roupa que eles vestem, a forma como eles se mexem. Eles são muito viadinhos, todos eles. Aí eu já acho que assim, não é nem uma quebrança de paradigma de comportamento social. Eu veria de uma outra maneira. Eu te diria o seguinte: será que a mídia ocidental não está começando a se comportar mais como a mídia oriental e mais especificamente como a mídia japonesa? Porque assim como a gente falou naquele programa. Essa pergunta mesmo que eu estava fazendo, né? Entendeu? Que a gente falou naquele programa. A impressão que eu tenho é que esse Frankenstein, essa junção de coisas, até mais especificamente aqui no Brasil, que gerou isso, parece um protótipo do que é a mídia japonesa, né? Porque se isso realmente crescer aqui dentro, pode chegar bem perto. Porque é engraçado, porque, por exemplo, aí eu fico me perguntando, ok, então, será que se agora eu começar a um cantor japonês, uma banda de visual kei, for alguém, algum maluco, resolver lançar, pum, digamos assim, hipoteticamente, lançou uma banda aqui. Ou até os Kamen Riders que você falou. Né? Ou então se um Kamen Rider desse, um Kamen Rider Deno, começar a passar na televisão, será que a reação das pessoas ainda vai ser a mesma? Será que eles ainda vão olhar o japonês e achar que ele é um viadinho? Não sei. Ah, seu emo gay, viado, sai daqui, vou jogar pé. Será que ainda vai ser a mesma coisa? Eu acho que vai ter um pouquinho sim. Porque eu tive uma ideia. O que acontece? Pega um playboyzinho desse que tá no shopping e fala pra ele que ele tá igual o Pelanza, pra ver o que ele faz com você. Ele fica puto, mas ele tá igual o Pelanza, mas ele fica puto se você falar. Você não pode dizer, você tá... Porque se você conversar com ele, ele vai falar com você, eu odeio Justin Bieber, eu odeio NX0, essa coisa de gay. Mas ele tá vestido igual. Uhum. Isso tá acontecendo. Então a gente tá no meio da transição. Então se hoje em dia essa cultura dos ikemens japoneses, ou do visual kei, ou dessa androginia toda japonesa começasse a ser jogada diretamente aqui, começasse a pegar de lá e jogar aqui, qual seria a reação do público brasileiro agora frente a isso, agora que tá todo mundo gaysando aqui? Você lembra que lá nos primórdios do JKS, não sei se você chegou a ouvir com o Diego ainda, a gente gravou, foi no shopping e mostrou fotos de visual kei pro pessoal pra ter reação? Lembro. A gente podia fazer algo desse tipo hoje em dia com essas crianças, viu? Qual vai ser a reação delas? Pega o playboyzinho mais Justin Bieber que você vê no shopping, mostra pra ele a foto do não do mano, pô. A gente pode até fazer uma graduação, sabe? A gente vai mostrando, sei lá, começa com o Ikemen e vai piorando pra ver a reação pra cada um. Boa ideia, vamos fazer isso com o Kid desse. Sim, vai ser interessante pra saber, porque aí você vai ver a hipocrisia nascendo. Eu acho que eles ainda vão. Porque pelo fato de ser japonês e pelo fato dos japoneses realmente levarem pro extremo um pouco maior, né? No caso das bandas, né? Mas no caso dos Kamen Riders, não. Tipo, como eles se vestem hoje em dia, como, sabe? Como eles se vestem no seriado, que era totalmente bizarro com a forma que os caras se vestiam pra sair hoje em dia, agora tá a mesma coisa, entendeu? É bem próximo, bem próximo. A gente não tá falando da parte da parte sexual dessas crianças, sabe? A gente não tá falando que eles são gays. A gente tá falando que eles que pareceram que antes parecer ser gay, hoje em dia não parece mais pra eles. Eu não sei se eu deixei muito claro a proposta da discussão. Eu tô querendo questionar justamente isso. São várias coisinhas, né? Até que ponto, só pra gente pensar mesmo, até que ponto a mídia consegue mudar os paradigmas de forma tão forte assim, que você muda a forma de pensar, você muda aquela imagem, a forma como aquela imagem me afeta muda completamente. Então o que eu olhava antes e achava esquisito, agora eu não acho mais, entendeu? É só isso que eu tô querendo dizer. E a forma como os ocidentais reagiam frente a essa cultura metrosexual japonesa, masculina, e que hoje em dia tá ficando igual. E como é que pode ter mudado tanto isso? E se por acaso, hoje em dia, os brasileiros, como estão hoje, os jovens, como eles estão hoje, será que eles encarariam melhor ou não esse estilo japonês de ser? Assim como acontece com o Japão, assim como o Takeshi Kitano vai lá e fala que hoje em dia o Japão está afeminado, não perdeu a masculinidade. Isso está acontecendo agora aqui no Brasil. A mesma coisa está acontecendo aqui. Aqui eu acho assim, eu acho besteira você usar um argumento. Não é que todos estão virando gays, é que a estética do que é considerado masculino está crescendo, entendeu? O que antes era considerado gay não é mais. Eu entendi o que você tá falando. É que o que é machão, o que é um conceito de que um homem deve ser, isso tudo é construído pela sociedade, né, cara? Então, essas crianças de hoje em dia, o pessoal que tá crescendo hoje, vai formular o conceito que vai ser o padrão daqui a 20, 30 anos, entendeu? Então, o que você tem que falar, o que tem que se frisar, na minha opinião, é de que, assim, isso sempre muda e sempre vai mudar. Porque os brucutus de antigamente também eram uns heróis, entendeu? Quem era o herói engraçado, da televisão? Não, mas o engraçado é que aquele negócio, eu atravessei umas décadas aí, a gente passou pra década de 90, se você... Esses dias eu tava vendo o primeiro episódio de Friends, é de 94, meu Deus, como eles são bregas. Não, eu tava vendo Seinfeld, sabe? Tem cabelo de pudo ainda. Caramba. 92, 93. Então assim, mas é tudo muito lento. De repente, agora, o que me assustou nessa história toda é que pra mim foi uma mudança muito grande, profunda demais, e de repente, né? Foi boom, sabe? Ano passado não tava assim. Eu vi Kamen Rider Denon ano passado. E eu assistindo, eu comentava com você, pô, nunca isso vai passar aqui, pô, vai achar que o Denon é um veadinho. De repente, bum, todo mundo se veste igual a ele. E esse é normal. Cara, nego é esperto. Nego olha pro Japão e vê a população gastando o PIB da Argentina com entretenimento e copia, cara. O negócio é o dinheiro, velho. As crianças, como elas vão ficar, o que, que isso vai causar, qual é o impacto disso, nego tá cagando pra isso. O negócio é o dinheiro, né? O negócio é o resultado, né? Agora, pra fechar, vocês acham que isso vai durar? Por quê? Pensando em amigas que foram da minha idade, que foram adolescentes, mesma época que eu, e que já pegaram esse nicho do emo, do Good Charlotte, que gostava de uns caras um pouco mais afeminados, que hoje em dia provavelmente são considerados másculos, com a situação atual. Elas gostavam mais desses caras, mas agora que elas estão envelhecendo, que elas estão chegando nos 20, 21, elas estão começando a gostar mais de uns caras um pouco mais másculos, tipo Sawyer. Elas estão começando a descobrir o Bad Beach, sabe? Será que com a idade isso não vai mudar? Eu acho que sim, definitivamente. Eu sempre falo, no final das contas, isso tudo são fases, são mudanças que eu tô agora. No final das contas, pelo menos assim, mulher brasileira gosta de homem gordo. Ah, é? É. Grande, nem gordo. Mulher gosta de homem bem másculo e bem grandão, sabe? Tipo que aninha ela, sabe? Pra se perder dentro dele. É. Sim, eu tenho. Você analisando esses exemplos que você deu do Sawyer e tudo mais, eu ainda diria pra você que isso é um padrão comercial, entendeu? Eu ainda acho que assim, essa cultura dessas bandinhas de agora, que o pessoal chama de bandinha colorida, é pra galera mais nova. E aí os galãs das galera mais que vai ficando mais velha, nos seus 20, 30 anos, são outros, mas ainda assim são propaganda, sabe? São produtos comerciais. Sim, sem dúvida. O que eu quero dizer é o seguinte: se essa onda adolescente está acontecendo agora, vai chegar ao adulto. Porque esse padrão de Sawyer, de Bad Beach, é um padrão que já tá aí faz uns 20 anos, sabe? Tá aí desde os anos 80. Essa coisa meio babyface. Cara, começou a surgir no final dos anos 80. Essa coisa galã meio babyface, sabe? Mas aí teve... Sabe, mas tipo, teve Menudos, depois teve... O que mais que teve? Teve o Backstreet Boys, NSYNC, com aquela ondinha de boy band que teve... Leonardo DiCaprio na época de Titanic, né? Leonardo DiCaprio. Então, isso sempre esteve aí. É que tem sempre quem gosta, entendeu? Mas eu digo que essas modas, assim, você perguntar se isso vai durar, o que vai acontecer, acho que isso é cíclico, isso é sempre assim, vai do que a mídia... Até onde isso der dinheiro, a mídia vai continuar suportando. E até onde... Porque a mídia é o que gera o produto pra se consumir. Se você não tiver esse tipo de estereótipo pra consumir na mídia em massa, isso as pessoas vão deixar, vão esquecer isso. Sim, a minha dúvida é se vocês acham que um dia, recente ou não, o afeminado vai chegar ao adulto. Você vai ser sempre material de adolescente. Eu acho que não, porque como eu falei, no final das contas, a mulher não gosta nem de músculo. O cara não precisa nem ser musculoso. O cara só precisa ser muito másculo e muito grande pra ela poder se sentir protegida. Eu tô generalizando de uma forma absurda. Demais. Mas é assim, mas eu vejo acontecendo, você não tá entendendo. Sabe, pensa qualquer amiga bonitinha que você tem, agora pensa no namorado dela, como é que é? Uhum. É sempre um troll. É sempre um, sabe, um troll esquisito. Eu acho assim, que pode até chegar esse... Assim, eu entendo o que você tá falando. Eu acho que ainda pode até... Esse vai demorar muito pra esse conceito do macho alfa mudar, certo? Eu entendo isso. Agora, a questão é que eu acho que essas modas, elas vão cada vez mais amenizando isso. Eu já ouvi mulher... É lógico que na próxima geração isso não vai acontecer, mas que daqui a um tempo, e já, isso já mudou, o estereótipo do galã e tudo mais, isso mudou com o tempo. Mas assim, eu acho que ele vai se amenizando, vai tomando os conceitos que foram mais populares do estereótipo mais novo, e é lógico que não vai desaparecer, mas isso vai se adaptando. Eu não acho que vai ser sempre, pra sempre, que as mulheres brasileiras vão gostar de ogros. Eu acho que já... Eu já nem acho que é tão assim. Eu já ouvi uma mulher dizendo que gosta de homem burro. Porque isso é sexy. Falando isso. Porque isso pra elas é sexy, entendeu? Tipo assim, é sexy o conceito do cara ser um idiota, mas sabe o que fazer naquela hora? Então é uma coisa meio que animalesca, meio que instintiva. Isso por algum motivo é sexy. Então elas já são inteligentes por elas mesmas. Então elas entre elas já estão completas nesse sentido de inteligência, de sabedoria. Então elas só querem um cara pra ser o cara mesmo, pra poder, sei lá, proteger elas e... Eu já ouvi também que é legal porque ela é muito segura e ela se sente mais inteligente com o cara sendo burro. Isso faz bem pro ego dela. Por isso que ela gosta do cara mais... A reprodução é o motor da evolução humana, né? De qualquer maneira. Mas, analisando pelo Johan, pelo que o Johan falou e pensando um pouquinho melhor, eu acho que o padrão adulto ele muda mais lentamente. Então, assim, a gente pode dizer aí que talvez ele só tenha uma mudança, ele não é tão rápido como o adolescente, que de uma semana pra outra, de um mês pro outro, de um ano pro outro, já mudou tudo. É uma mudança mais lenta que vai se passando ao longo das décadas, sabe? Se você comparar nos 90 com 2000, não é tão diferente assim. Mas se você for comparar 70 com 2010, sabe? Se bem que no caso do Japão, a coisa do Kimei é uma coisa bem adulta, né? É uma coisa adulta, sim. E lá no Japão, eles não estão preocupados com homem másculo, não. O negócio delas ou é dinheiro ou bonito. Ou o cara é muito rico, ou o cara é muito bonito. De preferência, os dois. Elas querem os dois, de preferência, sabe? Elas ficam esperando o príncipe encantado, que vai ser muito rico e muito bonito. O Ikemen, que ganha quantias exorbitantes que quase nenhum japonês ganha. É isso que elas estão esperando. Elas querem casar e ser madames. Quase todas as japonesas que realmente querem isso. Elas querem casar e virar madame. É a função, né? O que é triste ver muito disso aqui no Brasil também. Falando com amigas de São Paulo, sabe, que estão entrando pra faculdade agora, e com ideais assim um pouco mais independentes, mais feministas, elas falam que é bem comum ver patricinhas que não têm perspectiva nenhuma de vida. Que elas querem encontrar um cara rico, casar e viver pra sempre como madame. Cultural isso, né? Não, mas você viver sem trabalhar é uma ideia muito tentadora, assim. Eu tô com vontade de ser gigolô, assim. Só que o meio social não facilita isso pra você, né? Não. Pra elas facilita. Eu já passei da idade, meu dote não vale mais. Faz um tempinho, então, que o Johan postou lá no blog do G-Cast o chartzinho com a temporada de outono agora do Japão. E a gente resolveu, então, dar uma lida nele e falar falar o que a gente souber, o que a gente não souber, especular um pouquinho em cima dessas séries e analisar como é que tá essa temporada, se tá melhor, se tá pior no quesito moe, se tem mais ou tem menos, ou o que a gente quer ver, o que a gente não quer ver. Etc, etc, etc. Essa temporada me chamou bastante atenção até, sabe? Posso dizer que, sei lá, um terço desse chart aqui eu tô afim de conferir em algum momento. Eu só queria dizer o seguinte, tem muita gente na imprensa gringa e tal, pá, de anime, que fica reclamando, que eles gostam de reclamar, eles gostam de falar que, cada vez mais, cada temporada de anime que surge, tem menos coisas que me interessam, ou a indústria tá morrendo mesmo, porque cada vez mais tem menos títulos, cada vez mais tem menos títulos capítulos interessantes, blá blá blá. Só que você tem que parar pra pensar que eu acho que se você pegar temporada de filmes de Hollywood, temporada de seriados na TV, temporada, sabe? Não sempre, tá muito diferente. Né? Não tá muito diferente, pô. Nunca vai ter 30 coisas que você gosta. É assim mesmo. É, tem que ser variado pra pegar vários públicos. Então eu acho Eu acho assim, ó, que nem pegando o exemplo do pessoal do Anime News Network, né? Que reclama que a temporada tá fraca, até essa última temporada agora que tá acabando agora, né? Não só eles, todos os podcasters, todo mundo que da imprensa americana. Ah, então. Mas eu acho que, na verdade, que é o seguinte, essa temporada, por exemplo, a de verão, a que tá acabando agora, ela me surpreendeu demais. Eu ouvi muita gente reclamar e, velho, eu tô assistindo quase 10 títulos. Tem coisa boa pra assistir. Não, é por isso que eu tô falando. É que as pessoas não têm paciência, entendeu? Elas não têm tempo pra assistir e aí falam que, não assiste porque é ruim. Mas não é ruim, tem muita coisa boa. Eu dois pontos aí. Um ponto é que as pessoas gostam de reclamar, gostam de falar mal e elas já estão começando a assistir as séries com a predisposição a não gostar. E isso dá a impressão que é uma desculpa fácil da minha parte, mas não, é isso que acaba acontecendo mesmo. E o segundo ponto é esse, aqui no final das contas, mesmo se não tem muita coisa que te agrade, é assim com todo o caso. Tipo assim, vai estrear agora tá na época que vai reestrear os seriados nos Estados Unidos, os seriados principais. Olha, a lista não tem quase nada que chama atenção. Quantos que vão te interessar, sabe? Pega a temporada de verão de Hollywood agora, que se passou, quantos filmes que passaram que realmente te interessaram, entendeu? Enfim, eu acho que é a natureza da indústria. A indústria funciona dessa forma. Apresenta um cardápio variado, e se outros anos tinha mais coisas que te agradavam do que tem tido ultimamente, eu acho que é uma questão de acaso mesmo, não é porque... Não, realmente, tipo, a indústria pode estar investindo mais em determinado gênero do que em outros por questões comerciais, mas eu acho que isso é da natureza de qualquer indústria de entretenimento, não é só de anime. Não é só o anime que tá focando em moia porque dá dinheiro, sabe? Hollywood vai estar focando em explosão, porque é sempre que dá dinheiro, sempre, e etc. Sem contar, os americanos têm um preconceito geral com todo o moe. Mas eu sempre separei na minha cabeça, inclusive os próprios japoneses, eu tava vendo uma discussão por aí, que parece que rolou no Nick Channel, sobre Keion ser ou não ser um anime moe. Que até no Japão, o termo moe virou pejorativo pra esses animes bem açucarados, bem moe ruim, sabe? Bem, tô aqui só pra mostrar calcinha e vender figure, não tenho a mínima história e o mínimo apelo pra ninguém. E até no Japão, o termo moe já que era pra, que já foi bom, que já teve o sua época de ouro, tá caindo e tá virando um termo pejorativo. Aqui no Ocidente sempre foi um termo pejorativo, né? Mas lá tá começando a virar um termo pejorativo. E eu tô percebendo que os títulos que trazem esse moe pejorativo estão diminuindo. Alguns deles estão mudando pra essa coisa mais Queen's Blade, que é bem escrachado, praticamente um anime, quase praticamente um hentai. E os que não estão indo pra essa vertente estão amenizando, estão botando qualidade, estão ficando assim mais com o que o Kyoto Animation faz, mais com... Mas o problema é que o público aqui do Ocidente é tão chato com essas coisas que se tiver uma cena de calcinha o povo já começa a reclamar. Não, mas é que agora o moe deixou de ser o problema. Agora que os gringos estão com problema, que o pessoal agora tá com problema, é com fanservice. Ah, tem fanservice demais. Ah, que mostra muito. Ah, que isso e aquilo, entendeu? O problema agora é esse. O pessoal já deu um get over assim no moe, já deixou de reclamar do moe, agora tá todo mundo reclamando de fanservice. Eu não entendo como isso pode atrapalhar tanto quando o anime tem outras coisas a oferecer, quando isso é só um segundo. Às vezes atrapalha. Às vezes você tá tendo uma cena dramática e a câmera tá pegando lá por baixo mostrando os fundos da garota, sabe? Não, então não. Realmente quebra o clima. Às vezes o que acontece é que às vezes tem uma história que poderia ser boa, poderia ser desenvolvida de uma forma mais profunda, mas eles preferem ficar ali só na calcinha, e às vezes você fica meio triste. Que é o que acontece com o Strike Witches. É, você fica pensando assim, pô, eles podiam parar de se esforçar tanto por esse lado, porque essa história poderia render tão de forma melhor em outros lados e tal. Mas eu não acho que isso é uma coisa que acontece em todas as séries. Eu acho que você sempre consegue extrair alguma coisa que vai te agradar naquela temporada. E aquele negócio é... Tem tanto anime aí pra trás que você não viu, que você não precisa também focar nessa temporada, né? Tipo, se por acaso essa temporada não te agradou muita coisa, quantas coisas aí de anos passados que existem que você não viu ainda, que tem como você... Assim, sempre tem jeito de você consumir anime, entendeu? Você não precisa se entregar a esse pessimismo de que, não tem mais anime bom, não. Sempre tem anime bom. Mesmo que o anime tenha sido feito em 1980 e você não tenha visto ainda, sabe? Muito OVA dos anos 80, quando o Japão tinha muito dinheiro, vivia fazendo OVA torta direito, sabe? Tem muita coisa perdida por aí. Então, só tem alguma coisa pra você curtir. Então, né? Não sei porque eles reclamam tanto. E, eu vi um cara reclamando que ele falou assim, High School of the Dead, a premissa é muito legal, o zumbi é da hora, mas aí eles ficam mostrando a calcinha da menina que tá sendo devorada pelos zumbis, e isso o cara falou, isso me atrapalha, isso me tira do clima, não sei o que lá. Sabe, tipo, reclamar, a série é feita pra ser assim, se você não mandar o cara... Dead é muito exploitation. Não, sabe, na verdade, esse é o problema. O que atrapalha um pouquinho essa galera, esses críticos gringos, esse povo ocidental, é o seguinte: eles, ao mesmo tempo que eles querem gostar de anime, que é uma coisa muito surreal, muito bizarra por natureza, eles querem gostar do anime que eles assistiam lá nos anos 80. Não, é isso que eu vou falar. Eles querem, ao mesmo tempo, se encaixar perfeitamente no conceito ocidental americano de um adulto normal. Eles querem impor as regras ocidentais, os preceitos ocidentais, sendo que isso é feito pros orientais, pros japoneses malucos. Parece que eles esquecem que o senso de humor de um japonês vai ser diferente, o japonês vai achar sexo ou não vai achar, é diferente, o público é totalmente diferente. Aí o que acontece? É como se o Johan visse anime com a vida normal dele, ao invés da vida secreta, né? Ele visse anime com a visão do cara que torce pro Santos e vai no churrasco de domingo. Não tem como. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eles confundem um pouco, eles começam a falar da qualidade do anime, sendo que eles estão apenas filtrando o anime por aquela ótica de, entre aspas, normalidade, entendeu? Você é uma pessoa normal, então qualquer coisinha eles já acham que é bizarro, que é assustador, que é creepy, eu não posso gostar disso porque eu sou um adulto norte-americano bem-sucedido, normal. O pessoal do... Já. E eles têm medo, assim, da impressão que se você assistir, volta aquele negócio que você tá falando lá no começo do Scott Pilgrim, da impressão que a pessoa tem que aprender a sentar, assistir alguma coisa... Não tem nada a ver com você mesmo, né? Sabe, aquilo ali, visão de mundo nem nada. Eu vi aquele anime, aquela zumbi tá sendo comida viva, eles aproveitam enquanto ela tá sendo comida pra poder mostrar o peito e rolar um fanservice. Eu vou achar aquilo bizarro e pronto, aquilo não vai me contaminar, eu não vou virar uma pessoa suja e pervertida e não vai entrar suaste na minha janela pra me prender por causa disso. Meus vizinhos não vão começar a me olhar torto porque eu vi aquilo, entendeu? É só... As pessoas precisam parar de associar a moral e a ética pessoal delas com o entretenimento que elas estão consumindo. Eu acho que a animação, ela tem um agravante maior por aquela visão antiga que até hoje prevalece de que a animação é uma coisa pra criança. Então, ainda assim, mesmo que muita gente já não veja dessa maneira, ainda assim tem muita gente que pensa, pô, isso aí é um desenho, sabe? Não precisa ser tão pesado. Porque se você pegar séries, cara, se pegar True Blood, se pegar Dexter, se pegar esse tipo de série americana, elas são... tão corrompidas... Blood é gente fanservice, né, cara? True Blood é só fanservice. Né, corrompidas no nível de moral, tanto quanto qualquer anime, né, desse tipo, entendeu? Então, as pessoas, elas não conseguem se desprender disso, né? Desse conceito de que, uma animação, isso é pra ser light. Nem, não é assim que funciona no Japão. Errada de encarar, né? Aí acaba a mídia cruzando essa linha que separa uma crítica ponderada, eles disfarçam uma implicânciazinha generalizada com crítica. Eles disfarçam isso de crítica. Uhum. E não é mais. Eles meio que cruzaram essa linha. Eles já estão pegando pesado demais, querendo exigir demais de uma mídia como qualquer outra, quer dizer. E que no fim das contas não foi feita pra eles. Não foi feita pra eles. E eles são os intrusos ali, né, cara? A priori não foi feita. O Japão produz coisas pro americano, sim. Tá aí, tá anime de Iron Man. Tá até um Hellsing. Tá até um... Supernatural, que vai ter agora. Supernatural. Até coisas japonesas mesmo, que não são baseadas em coisas americanas. Aquele que você gostou, Black Lagoon, sabe? Isso. É bem voltado pro público americano. Tem várias coisas muito voltadas pro público americano. E essas coisas que os americanos gostam tanto de reclamar como se fosse feito pra eles, são visivelmente feitos pros japoneses. E isso é uma questão social até um pouco mais abrangente, o problema, né? Não é só uma questão de... com a mídia, com o audiovisual. Essa coisa de que, sei lá, é uma questão social você... as pessoas terem medo de enfrentar uma opinião que é diferente da delas. Como se a opinião delas não fosse forte o suficiente pra se manter quando ela é confrontada por uma outra coisa, mas, sabe? A impressão que dá é que às vezes se eles assistirem isso e aquele anime tá sendo condescendente com aquele comportamento que ele não concorda, que é muito diferente da visão ocidental dele, dá a impressão que ele assistindo aquilo, ele vai estar concordando com aquilo. E agora eu sou sujo, que eu vi isso, sabe? Então assim, se você vê isso acontecendo, se você se assusta, nossa, eles estão querendo sensualizar a menina que tá sendo comida pelo zumbi. Ok, então realmente alguém vai se excitar com isso, que é assustador. Bom, alguém vai, sabe, conviva com isso, entendeu? Tipo, alguém pode achar isso sexy, por que não? É bizarro, mas você não vai ficar, sabe, mais sujo por causa disso. Eu acho que até uma questão de moralismo aqui do Ocidente, por essa coisa de como você vê a animação. Não nessa coisa de ser de criança ou não, mas os japoneses têm um desapego grande, sabe? Ok, a menina está sendo comida por zumbis, mas ela não existe. Até quando aquele cara maluco que é apaixonado pelo 2D, ele é apaixonado pelo 2D, mas ele sabe, isso é um desenho, isso é uma ideia, essa mulher não existe, mas eu estou apaixonado por ela, sabe? Tem a consciência. E E os americanos sabem que ele não... Ah, o que eu quis dizer foi o seguinte, é que o ocidental, ele usa essa perspectiva da animação, de que é um desenho, pra analisar o conteúdo, entendeu? Por isso que muitas vezes o conteúdo... Porque assim, o Tony Ramos pegando as menininhas de 20 anos na novela não tem problema. Agora, um anime com alguma insinuação sexual, alguma coisa do tipo assim, já vira um problema porque isso é um desenho, entendeu? Não, na mente do ocidental, tô falando aqui, né? Qual é o nome dele? O pegador? O Zé Maia? Zé Maia. Já pegou o personagem que é, sei lá, a atriz é 25, mas é personagem 16, sabe? Aquela... Eu sei de qual era aquela novela, eu sei qual é. Ela tava bem loira naquela novela. A atriz provavelmente tinha mais de 20. Como é que é o nome dela, Johan? Aquela atriz da Globo, bonitona, que tá fazendo a Bruna Surfistinha agora. Pra mim, ela era Débora Seco, isso. Ela fez tipo uma Lolicon, uma novela aí. Ela era uma Lolita, velho. Lolita, não teve a série? Mas de Maria Chiquinha, vestidinho, sabe? Mas eu até perdi um ponto que eu ia falar aqui, esqueci. O que que era? Porra, não sei. Mas pode começar a falar do chat que o ponto volta. Não. É, vamos falar do chat, cara. Vamos falar do que a gente tá esperando. Eu vou começar com o meu, que eu quero muito ver, que é Bakuman. Eu também, tô esperando bastante. Eu tô curioso, porque quem tá fazendo é o Steph, né? JC Steph. Eu não lembro de ter visto nada deles. Você tem alguma coisa deles famosa aí pra citar, pra ver se eu vi alguma coisa deles? Ou? De cabeça. Assim, só se eu dar uma pesquisadinha rapidinho. No hall de coisas que eu costumo assistir, não. Apesar de estar na minha lista, o Toaru, o Index, Toaru, Railgun, faz séculos, né? Ó, Excel Saga, Utena, Azumangadayo, Toradora. Ah, interessante. Isso é só importante. Shakugan no Shana. Porque o que acontece? É um anime shonen, e até pela equipe, né? Pelo Takeshobata e pelo carinha que eu sempre esqueço o nome, minha mente imediatamente compara com o anime Death Note, que foi, né, Globo não, pela Madhouse, e que eles fizeram uma conversão estética muito legal do mangá pro anime. E Bakuman tem material pra fazer coisas muito legais, por ser algo tratando de mangá, eles trazerem um pouco de estética de mangá quando for mostrar as obras de dentro, sabe? For mostrar o mangá que eles estão desenhando. Como que isso vai ser mostrado, sabe? Dá pra fazer umas coisas bem legais. Depende de até que ponto eles vão querer investir dinheiro e recursos humanos nisso, né? Por isso que eu queria saber. A gente ainda não sabe se vai ser só uma produção barata ou se eles sabem do potencial da história e vão investir, vão eu arriscar. Acho que sim, porque faz muito sucesso lá, né, cara? O mangá é muito famoso lá. Eu acho que eles não... E pelo estúdio, eles devem fazer algo bom. Eu acho que... É porque eu tenho umas ideias estéticas muito legais pra um anime de Bakuman, sabe? Fazer essa coisa que às vezes até, que fez até em que Cass fez, de contar a história do cara em história de quadrinhos, sabe? Dá pra fazer umas coisas legais quando for mostrar o mangá que eles desenharam assim no anime, sabe? Ah, mas os japoneses são especialistas em fazer essa perspectiva da vida através, como se fosse narrativa de mangá, assim, né? Eu acho que vai ser muito bom, eu acho que não vai ter nenhum problema nesse tipo. Pois é, é o que eu tô com mais expectativa, mas eu também dá aquele medinho por ser um anime do Shonen Jump que quase nunca sai bom. Mas agora que eu descobri que é o Mas como o anime de Death Note já saiu bom, talvez seja. E que eu também descobri quem é o estúdio, né? Sei lá, tô confiante. Vamos ver. É, um dos títulos, certamente, o título mais curioso, mais diferente, é o título novo da Gainax. Tennis Talking, que depois daquele trailer eu tô maluco pra ver. É o mais diferente da lista, como o mais diferente em termos da Gainax. De anime em geral, né, cara? O traço é mais puro Cartoon Network, sabe? É muito Menino Super Poderoso. O que eu ia falar assim, a Gainax, essa vai ser o primeiro anime depois daquela desestruturação pós-Evangelion, não é? É o primeiro anime do estúdio... Um monte de coisa. Shikabane Hime, He Is My Master deles, sabe? Aquele Mahoromatic é do... Tudo isso foi depois de Evangelho. Tudo isso depois de Evangelho. Eles fizeram muito, muito... Não, eu tô falando atualmente, né? Que teve aquela separação na Gainax agora, né? Que teve a separação dos direitos. É recente. Teve um outro ainda depois de Shikabane Hime. Eles têm feito bastante coisa. E junto desse eles vão fazer um outro também. Tem bastante coisa recente deles. Eles não pararam de produzir, não. Teve esse problema, essa separação, mas eu também, né, acho que não teve muita briga interna. Nem muita equipe que se dividiu, não. Sabe? Foi mais o Hideaki Anno que foi pra lá e pronto. Mas o que eu fiquei mais animado desse Painting Stalking aí é a trilha sonora feita pelo cara do M-Flow, né, velho? Porra. Sonora do M-Flow e aquela música do trailer. Não é do M-Flow, né? É aquele DJ do M-Flow. Porque o Verbal não vai participar, mas é só aquele cara. Mas ele é muito cabuloso, ele é muito forte. Se eu não me engano, todas as músicas do M-Flow são compostas por ele. O outro cara só canta. Não, eles dois compõem juntos. Ah, tá. É, M-Flow muito legal. Agora... Essa trilha é muito boa. Legal. Uma trilha misturando um pouco de samba. Tem mulheres gemendo no final, sabe? Muito legal, cara. É, bem a mistura que o M-Flow faz mesmo. O legal é o seguinte. A gente começa a ver o trailer, até comentei com o Dark. Das duas, uma, né? E se você me dissesse que isso é um novo novo lançamento do Cartoon Network e achar que é só mais um desenho americano genérico. Mas por ser japonês e por ter uma mulher gemendo na trilha sonora... Pois é, quando anunciaram... Fica completamente louco, maluco, legal e, sabe... Anunciaram o Perenstalking, eu pensei... Tá bem louco. Quando anunciaram o Perenstalking, eu pensei que, ah, ok, nomes de roupas íntimas, vai ser uma coisa meio Bulma e Trunks de Dragon Ball, sabe? Vai ser só um nome mesmo, uma piadinha interna, acabou, vai ser só isso. Só que aí saiu o primeiro mangá que tinha conotações sexuais, tinha a Paint falando de sexo abertamente, tinha um monstro que tinha tentáculos, que tinha uma vagina dentada, mas tudo muito cartunesco, então não choca, sabe? E agora com o trailer parece que o anime vai ter o mesmo tom, e isso é muito interessante, cara. É, vai ser legal, a gente vai ver o Japão produzindo uma coisa esteticamente igual ao laboratório de Dexter da vida. Mesmo se não tivesse a conotação sexual, mesmo se não tivesse a conotação sexual, já ia ser interessante, porque o Japão, né? É como se fosse anime encontra laboratório de Dexter que encontra Quentin Tarantino. Por aí. Algo assim? Mais ou menos. Porque a gente tá bem Exploitation, sabe? Porque a gente tá bem Grindhouse. Então mais pra Robert Rodriggues. Não. É mais que o Bill Grindhouse, eu acho. É. Chega Machete, não. Machete é muito longe. Mas parece bem estiloso, moderno, sexy. Sexy, apesar de ser... Incrível que pareça, né? É. As armas dela... É uma calcinha que vira uma... A calcinha dela vira uma pistola e as meias da outra viram uma espada. Eu quero saber, Johan, o que você acha? Qual vai ser a reação do público norte-americano pra isso? Será que eu vou conseguir reclamar disso também? Ah, com certeza, cara. Eu não, nem reclamo de tudo, velho. Eu acho assim, vai ser bem aceito pelo público que gosta, mas o pessoal tá aí pra reclamar, né? Reclama tá na moda, né, velho? Divertido. Você reclama, você é sempre inteligente. Quando você gosta, aí você é burro, que você não entendeu. E outra coisa interessante você ter falado da Gainax, que desde Evangelion, a Gainax parece ser o estúdio que mais está se aproveitando desse momento moe do mercado, sabe? Praticamente tudo que eles fizeram nos anos 2000, agora recentemente eles começaram a quebrar isso um pouco. Mas tudo que eles fizeram na primeira metade dos anos 2000 era pesadamente moe, muito fanservice. E é por isso que a galera... E agora ela resolveu quebrar. Então, completamente mesmo, sabe? Eu não tá nem tentando modificar o que existe. A galera se ressente tanto com a Gainax, porque eles começaram como aquele estúdio formado por amigos, universitários, conseguiram dinheiro, faziam filmes por paixão mesmo. Então, eles produziram no comecinho do estúdio filmes que são, enfim, lindos e maravilhosos de se assistir até hoje. Todos aqueles curtas do Daikon são muito bons. E enfim, produziram obras de animação muito boas e tinha tudo pra ser esse estúdio realmente... formado por pessoas que estão trabalhando ali por amor à arte. Então, o estúdio que aquele fã mais hardcore de anime podia curtir o que estava sendo produzido sem medo. Aí, de repente, quando eles entraram nessa onda toda de Moe, essa galera mais hardcore ficou puta da vida. Nossa, o que aconteceu com a Gainax, blá, blá, blá. E o próprio Japão, porque o Moe que eles faziam não era de tanta qualidade assim, sabe? Tinha um following muito grande. Só que eu acho que, no final das contas, por essa mudança, porque aí depois desse Moe, eles fizeram o Gurren Lagann, né? Que é uma coisa mais diferente. Agora eles me vêm com essa. Então, a impressão que me dá é que, no fundo, eles não estão nem aí porque estão falando deles, né? Eles estão fazendo o que dá vontade, porque estão dando dinheiro, né? Mas isso é o mais interessante, porque, sei lá, chega a dar um choque você olhar pra esse chart e a coisa mais nada a ver com todo o resto aqui. É, só que o Ron colou ali uma foto dos padrinhos mágicos, só de sacanagem. Você viu a foto do live action? Tirando muito. Eu vi, e eu fiquei com medo. Eles vão fazer? Sim, procura aí depois a imagem pra você. Nossa, não, eu não quero ver, não quero, não. Cara, eu vou falar isso, live action dos padrinhos mágicos, cala minha boca, não falo mais nada. E você, Johan, o que você tá esperando aí? Eu tô tão ansioso por esse live action quanto por live action dos Smurfs do Tecomédia. Olha, cara, o que tá me atraindo ultimamente é comédia, velho. O que eu tenho mais gostado é sempre os animes que lidam mais com essa parte de comédia, assim, pra fazer dar risada. E que tentaram fazer certo, eles estão explorando muito bem, né? Estão explorando muito bem, o que eu tô esperando aqui desses do chart aqui seria esse Soredemon Matiu a Mawateiru. Eu tava olhando ele, achei interessante. Ele é de que estúdio? Porque você não colocou no chart. Não tem. Não tinha no chart, não tinha disponível. Depois tem que dar uma conferida. Eu tava olhando pro trás e tava achando interessante. E a história parece ser interessante, parece ser bem engraçada, sabe? Essas histórias bem leves, assim. É porque, se eu não me engano, é baseado no Yonkoma. Então, é bem light, assim. É um bagulho só pra você dar uma risadinha da situação que tá acontecendo no momento. E get over, sabe? Assim, é 20 minutos você dando risada. E esse o Reno Imoto Gakonani Kawaii Wakeganai, né? Que parece que vai ser interessante. Hein? É a mãe. Que fala do moleque que descobre que é a irmã dele, que é menina bonita pra caramba, popular no colégio, ela é otaku hardcore que joga aerogay e o caramba. O título do anime é a sinopse dele, né? E aí, mas é que parece, pelo que eu vi dos trailers, parece que vai ser bem engraçado. Vai tomar esse tom bem de comédia mesmo, né? Arakawa... E sei lá, eu fiquei animado vendo os trailers e fiquei animado em ver Iron Man. Acho que eles vão, vão, né? Pela, por ser da Madhouse, né? Acho que vai ficar um negócio bem... Todas as Iron Man, o X-Men que vai rolar também, isso do Supernatural, todas essas versões japonesas da Madhouse tá fazendo aí dessas obras americanas, eu tô bem animado. Eu tô achando que eles vão caprichar nessa. Arakawa vai ter segunda temporada, né? É, coladinho. Eu ainda não vi a primeira. Ah, mas ó, cara, posso te falar que pra quem viu, ouvir a primeira, assim, sabe quando tá saindo no Japão? Cara, eu fiquei de saco cheio de Arakawa no final. Porque as piadas eram sempre as mesmas, velho. Era, sabe, chefe demais. É, no final já tava assim, beleza, acabou, legal, valeu, até mais. Deus, né? Que mesmo. É, então, sei lá, eu assisti... repetitivo, velho. Eu assisti todas as temporadas de Tsubo Sensei e eu não consegui cansar. É, mas é outro tipo, é outra coisa. É porque, assim, só... Nos Etsubo Sensei são outros personagens e eles exploram de outra maneira. O Arakawa ficou muito nos dois personagens principais e, sabe, comédia de situação entre os dois, entre que a mina é maluca e ele é realista demais. E ficava só nisso. Então ficou um pouco repetitivo. Sei lá, espero que eles deem uma mudada, assim, porque eles vão acrescentar novos personagens e tal, né? Vamos ver o que eles vão fazer. Não, é isso que eu ia falar, né? Tomara que eles percebam o erro e corrijam. É, então. Eu tô achando legal o Tegami Bati, a continuação do Let It Be, de uma maneira. E também foi bem rápido, né? Bem logo. É, não demorou nada. Eu acho legal isso, quer dizer, então, que a primeira temporada foi exitosa, né? Fico feliz. É sempre legal quando você descobre que o anime que você gostou deu certo. Comercialmente, pra ver que vão fazer mais. Toruma Jutsu no Index tá virando franquia. Já é o segunda temporada de Index. E se eu não me engano, o Railgun, que é spin-off, também teve duas temporadas. Então já tá virando uma franquia bem gordinha, né? Que é aquele Star Driver ali? Eu não sei o que é esse Star Driver, cara. Eu sei que envolve um robô gigante e um garoto. Ele é meio super robot. Sabe, um garoto que comanda o robô gigante por fora, se eu não me engano. Então, eu vi o trailer agora que saiu um trailer dos mais novos. Os designs dos mechas parece ser bem interessante. Parece ser bem slim, assim, sabe? Tipo um Eva, mas só que bem tecnológico, sem a parte biológica. Eles são mais... Ele dirige o mecha ou ele controla de fora? É, então, eu não sei, cara. Eu não sei nada sobre a história. Eu só vi esse trailer, não deu pra entender muito bem. Eu só vi os mechas correndo, esse tipo de coisa, assim. Parecia ser interessante. Eu vejo o garoto mais fora dos mechas, então tem a impressão que vai ter um tom bem revival de Super Robot mesmo. Sabe? É, pode ser. É, tem um Super Robot ali embaixo, né? Tá até no título abaixo, hein? Ali, ó. Super Robot Taisen. Não, isso daí é Super Robot Wars, é aquele jogo. Ah, tá, isso aqui. É um anime da geração original, porque eles têm uma subdivisão que é com personagens próprios deles, né, ao invés de juntar todos os personagens. Inclusive, são os únicos jogos que saem por aqui. Pra deixar americano com raiva, baixa ali. O quê? Qual que é o nome? É Tantei Opera Milky Home. Né? É muito genérico. São detetives. São várias garotas, eu não quero. É um harém moê de detetives lolis, né, cara? Todos os estereótipos. Não. Ah, não, é sim. Eu já estava fazendo muita coisa nessa temporada, cara. Tem três animes deles. São bem grandes mesmo, porque tem quatro animes deles, cara. Três títulos nas costas. E interessante que são quatro animes completamente diferentes, cara. Porque antes de qualquer coisa, esses dois últimos que parecem ser de criança aqui embaixo, eu tô muito curioso pra ver. Inclusive esse... Eu também tô bem curioso. Aquele Robin e seus 100 amigos ali, isso aí vai ser pra... Vai ser online esse anime, não vai ser? Ah, é? Não sei. Algo assim? Ele é uma franquia de pessoas... Ele é uma franquia tipo Hello Kitty da vida, sabe? Eles têm bonequinhos e tem ilustrações em caderno, blá, blá, essas coisas. Tô mais curioso pra ver esses dois últimos. E esse último não é pra criança. É uma coisa mais... Com um climinha mais noitâmina, né? É NHK, né, cara? É mais nível cultura, TV cultura. Cavaleiro do Zodíaco genérico aquele... Battle Spirit Rave. É, cara. É baseado num trade card. É mais um Yu-Gi-Oh! Genérico da vida aí. Já? Não. Tem Pokémon muito... ali, né? Tem. É a nova temporada de Pokémon que ele vai pro continente de Black and White. Mudaram um pouquinho o character design. Eles estão mais parecidos com os jogos agora, mais olhudos. Vai ter personagens novos. E, cara... Dá pra ser mais sutil do que, ou menos sutil do que isso. Você faz um jogo chamado Black and White, aí você põe pela primeira vez o personagem negro. É, eles estavam tentando ser sutis, o que que é? Qual que é? pô. Pra ser mais sutil que isso, você colocasse um Jackson na abertura, né? Acho que eu já comentei aqui no áudio sobre esse novo continente de Pokémon que todo mundo tá reclamando, mas eu tô gostando porque eles estão dando uma pegada exótica do que o japonês vê de exótico, inclusive nos personagens. Olha essa garota, cara. Ela manda por aí num cipó. É como se fosse no mundo de Pokémon, um país. Ela deve ser brasileira. Essa coisa meio Pérsia, misturado com África. É uma mistura muito grande, porque esse outro cara, meio aristocrata aí, ele é um líder de ginásio. E ela é filha de uma líder de ginásio, se eu não me engano. É, maravilha. Mais uma pro. Então é uma grande. Pegar. É uma grande mistureba de tudo que é bizarro. Eu tenho esse. Todos os designs desses Pokémon. Eu tenho essa paixão enorme por Pokémon, que eu quero salvar. E The World God Only Knows. The World God Only Knows. Ou Kamino no Mi Zo Shiru Sekai. Todos os dois nomes são horríveis de falar. Qual vai ser o apelidinho de fã? Kamikai. Pode ser. Kamishise, sei lá. E esse, eu leio o mangá, é bem legal. É, eu olhando esse, a descrição, ele me lembra um pouco a Magami, né? Essa parada de, né, de conquista através dessa perspectiva do Eroge, né? Que é interessante. E, cara, a Magami é muito bom. A Magami SS é muito bom. Recomendo. Nessa temporada vai continuar o segundo curso. Tinha tudo pra ser um harém, porque a história é o seguinte, é um cara viciado em Eroge, em PSP. Ele vive jogando PSP deles, vários Eroges. Que nem são Eroges, são maioria da sim, porque não costuma ter Eero nos jogos de PSP. E aí surge essa demôniazinha que tá atrás desses espíritos que fugiram e que estão incorporando, entre aspas, em garotas. E ela precisa pegar esse espírito de volta. O jeito de pegar esse espírito de volta é resolvendo os problemas psicológicos dessas garotas. Que normalmente é o meio pelo qual você conquista as garotas no dating sim. Então ela se alia a esse cara e força ele a conquistar essas garotas. O que quebra esse potencial de harém? Ele só é interessado em garotas 2D. E eu já li mais de 100 capítulos e até agora ele não tem interesse nenhum em nenhuma garota 3D. Ele faz por obrigação, porque ele tem que fazer, senão ele morre, que ele tem um colar que vai explodir se ele não fizer. Mas ele não tem interesse, não rola interesse amoroso nenhum dele com ninguém. Mas elas ficam querendo dar pra ele desesperadamente? Não, ele tem que conquistar ela, ele tem que fazer todo o joguinho pra conquistar elas, pra poder levar elas dos espíritos. E só. E normalmente elas esquecem depois do que aconteceu. É o anime do Justin Bieber com espíritos e erogue, é isso? Por aí. Basicamente. Tem mais alguma coisa, Johan? Tem mais dois que eu quero... Não, pra mim, eu não tô esperando... Assim, é que eu gosto de me surpreender bastante, então eu não, nem me aprofundo legal, que eu quero depois, né, vou assistir todos, fazer de novo aquele reviewzinho de começo de temporada. Tem dois que eu tô com interesse estético neles, que é esse Hyaka Ryohan Samurai Girls. É, mas você viu, já saiu o primeiro capítulo, saiu um preview. Já até saiu. Saiu no pessoal no Sankaku Complex que tava falando e tudo, mostrando, diz que é bem fanservice, assim, ao extremo. 110%. Exatamente. O que, tem toda essa pegada, mistura Japão feudal com coisas atuais. Tem esse clima Queen's Blade, não sei se com caras tão bizarras, mas esse clima de puro fanservice. Mas o traço é muito interessante, porque ele tem aquele cenário tipo pintura, e os personagens são feitos com traço grosso, que faz parecer que eles são desenhados na pintura, sabe? Uhum. Esteticamente, o anime parece ser interessante. Eu ainda não baixei pra assistir esse primeiro episódio que saiu. Saiu um preview agora. Uhum. E mês que vem, o episódio começa, o seu primeiro episódio com preview, mês que vem começa pra valer. Eu vou baixar pra dar uma olhada. E o outro também é do JC Staff, que é o Otome Yokai Zakuro. E que eu tenho uma dúvida, Johan. Nesse chart, você usou uma imagem do anime ou você usou uma imagem de sei lá, o que ele é baseado? Não, esse chart, as imagens são do chart original japonês. Porque se o anime for assim, eu achei interessante. Pela escolha de cores, sabe? É, uhum. Parece. Parece uma imagem do mangá, não parece uma imagem de... Uhum. Eu acho que talvez seja uma imagem de mangá, porque talvez não tenha saído nada até agora. Tá bem parecido. Agora eu tô olhando aqui, realmente ficou bem parecido. Tá bem parecido com esse negócio da foto, a estética. Mas pelo que pareceu que vai ser um pouquinho chato, não sei, talvez. Parece que passa num período feudal, assim, uma parada meio... Eu gosto. Como se fosse atualidade ainda nos moldes feudais, né? Não sei, pra mim isso não me agrada. Vai ser essa coisa... Samurai Champloo de novo? Só que sem o fator Kunas, né? Sem a parte... Eu sempre tenho interesse por coisas históricas. Inclusive esse daí do Shinsegumi que tá na lista, eu tô curiosidade de ver só por ser histórico. É, eu dei uma lida no, na Wikipédia, na descrição da história, parece que ser bem interessante, assim, em termos de roteiro, né? Ele é baseado num Date Sim pra Garotas, né? Ele é baseado num Date Sim pra Garotas, se não me engano, é a história de uma garota que entra disfarçada no Shinsengumi de homem, que ela queria guerrear, e aí vai acompanhando a história do Shinsengumi de dentro, é meio que um Date Sim, porque tem uns carinhos do Shinsengumi que ela pode ter interesse amoroso e tal. A história que conta, pelo menos, que é o que tava nas descrições, é outra, né? É que a menina tá buscando o pai, e aí ela acaba se envolvendo com o Shinsengumi. Ah, é isso? Não, porque eu chutei. Alguma história original nessa temporada? Aparentemente não, né? Quase nunca tem, né? Original? Tem, não sei, acho que não. Esse Painting Stocking não é original? É de Stocking, só Painting Stocking. O mangá? Não, mas o mangá saiu porque o anime ia sair, sabe? Ah, tá. Então... O mangá saiu, sei lá, um mês antes, é um volume do mangá, mas saiu só porque o anime ia sair. Tem que apresentar a história, né? Então. Acho que é o único original, cara. Acho que é o único. Como sempre, tá crescendo bastante. Não sei se esse Star Driver é original, tô achando que é. Essas adaptações. É do bônus, né? Essas adaptações de Date Sim, de jogo, como sempre, estão aumentando bastante, né? E só pra fechar também, eu tô percebendo uma tendência no traço. O início dos anos 2000, a gente tinha muitos olhos grandes, sabe? Muito assim. Muito esse mangá com um nome muito bizarro. É MM o nome do mangá. Não, é emo ali pelo. Uhum. É MM mesmo. MM mesmo. É M de masoquista mesmo. Ah, sim. Ah, entendi qual era o domínio. No início dos anos 2000, a gente tinha muita essa coisa de olhos grandes que topavam quase a cara toda, sabe? E agora o Moe tá indo pra uma tendência mais K-On, com olhos menores, rostos um pouco mais delicados, sabe? Eu tô percebendo essa tendência na mudança do padrão de beleza. Nesse caso especial. A K-onificação do anime, né, cara? Todo mundo falando disso. Isso realmente tá rolando, cara. Se for parar pra prestar atenção, na maioria deles aqui... A primeira a ser extremamente K-onificada, porque também era do mesmo estúdio, foi a Haruhi. Foi a Haruhi. Foi totalmente. Na época foi criticado pra caramba. No filme eles voltaram mais pro... Uhum. Pro traço da primeira temporada. O filme, sim. Filme. Tem data? 18 de dezembro. 18, eu pensei que era 13. Já fez o pedido? Não, ainda não. Ah, mas podia fazer, né? Né, 18 de dezembro sai o home video e Shoshitsu. E aí no Natal a gente já vai poder ver. Ah, já passou o Natal? Olha que legal. Junto com o especial de Doctor Who. Então, esse ano o meu Natal vai ser muito feliz. Eu vou ter Haruhi e Doctor Who pra assistir. Ah, que bom. Maravilha. Aí no ano novo assiste Gaki no Tsukai. E se diverte. E Gaki no Tsukai ainda, né? Que eu provavelmente vou assistir porque o Yohan acabou me viciando esse troço. Então, sei lá, eu vou ter 3 horas do filme de Haruhi, que é gigante. Vou ter mais 3 horas de Gaki no Tsukai e 1 hora de Doctor Who. Que coisa melhor que isso? Vou passar o dia 25 inteiro, só assistindo coisa. Vai ser o melhor Natal do mundo. Reiterando pra galera, então. 1. Recadinhos. 1. Mandar presente. 2. Mandar mensagem de voz. Isso. Eu tava lembrando disso. A gente tem que frisar mais mensagens de voz, porque... Pelas minhas contas, o 100. Vamos abrir. O número 100, contando do 1.0, já passou. A gente, infelizmente, contando do JCast, o 1.0, o número 1 até hoje, já o passou. O Gozoff da crise é o número 100. Então, nossa comemoração foi fazer do Gozoff de comics. Ok. Engulam essa. Então, a gente vai ignorar esse nosso pequeno erro. Vamos contar a partir do 2.0. E, segundo mim, vocês têm que fazer a comemoração japonesa, 108, entendeu? Tem que ser uma parada assim, mística e tal. Ah, claro, né? Assim fica mais bonito. Ah, o místico aqui sou eu e o Yohan me dando uma aula. Obrigado, Yohan. 108 contas e tal, 108 almas pra fazer o JCast. Qual coisa assim? Seguinte, vai sair na edição de dezembro do JCast, que sai mês que vem. Hã? Não é pra sentir, não seguir a numeração japonesa? Ah, tá. Então, o JCast de dezembro, que sai agora, em setembro. Não, tá nas minhas contas pra dezembro, não me lembro exatamente o dia, mas vai cair em dezembro. Então mandem mensagem de voz, que a gente tá pensando em um especial aí. Revival. Mandem coxinha, bolinha de queijo, bolo, tudo pelo correio, manda tudo pra eles. Comida não precisa mandar, mas porque eu sou chato. Mas quiser mandar presente de aniversário. A gente tá muito pidão, claro. Cara. O Yohan eu não peço mais, ele já sabe muito bem o que tem que me mandar. Beleza. O Yohan acabou de me vender um PS3 por 2 mariolas e uma daquela de 1 real de chocolate, sabe? E ele tem que me mandar. 2 mariolas e um chaveiro da Haruhi, né? Ele tem que me mandar. Como é que é? Chaveiro da Haruhi? Não é isso, tá no acordo? Cancelado, então. Aí reza a lenda que tem uns presentinhos pra gente lá da Gringolândia. Inclusive, Yohan, a gente tava reclamando que você podia muito bem ter viajado pra algum lugar um pouco mais japonês, porque rendia mais assunto pra gente aqui no JCast. Mas você podia fazer uma abordagem otaku da Disney, cara. Seria bem interessante. Tem? Você tem material pra isso? Não. Isso é irônico, né? Não sei, cara. Você tem alguma coisa japonesa na Disney? Tem no Epcot lá tem a parte do Japão. Kumikare na Epcot. Segura esse pensamento e voltaremos a ele depois. Então, isso. Ok. Sucesso pra todo mundo. Tchau. Chega. Abraço. My dream.